fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e antes de começar este podcast, há uma novidade excelente para ouvintes do Sessão 31. A partir de agora, estão à venda as camisetas do Sessão 31. Camisetas de excelente qualidade em todos os tamanhos, tanto masculinas quanto femininas. É uma camiseta que tem como estampa o logo do Sessão 31, ficou muito legal. Para adquirir a camiseta, nós temos aqui no post desse podcast o link para a venda online, porque essas camisetas estão sendo vendidas no site Elo7, né? Então eu coloquei aqui um link direto para lá. Tá? Então, tanto no site aqui do Sessão 31 tem um banner, que é só clicar, que é direcionado diretamente para a loja. E também aqui no post desse podcast vocês podem facilmente encontrar. Dá uma olhada, cliquem lá, é direcionado até a loja, façam a compra. É uma camiseta de excelente qualidade. Tem lá no site todas as regras, enfim, prazo de entrega, todas as informações certinhas para vocês. Com essa camiseta muito especial, iniciando a proposta de ter alguns produtos sendo vendidos aqui. E logo em breve haverão novidades. Então fiquem ligados. Por enquanto é isso aí, podem adquirir a camiseta. Muito obrigado e vamos para o podcast de hoje, pessoal. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está comigo aqui mais uma vez é o Ricardo. Fala, Ricardo! Opa, beleza pessoal? Beleza, Valdomiro? Bom, e quem está aqui conosco dessa vez é um convidado muito especial. Estamos aqui com o Fernando Penterich, lá do Trek Brasilis, um dos editores do Trek Brasilis. Fala aí, Fernando, como é que tá? Opa, beleza? Valdomiro, Ricardo, cara, é um prazer participar aí do podcast. Cara, prazer, tenho certeza que eu falo pro Ricardo também, prazer é nosso, cara. Ter alguém. Opa, do... com certeza. Pô, alguém do Trek Brasilis aqui, pra mim, é uma honra, cara. Pô, vocês são os caras que, vamos dizer que ajudaram a criar, acho que muitos trekkers brasileiros, assim, uma... Acho que até um senso crítico, assim, pra olhar pros episódios de forma mais objetiva, né? Sei lá, tem, assim, muita influência, assim, do Trek Brasilis, cara. Então, pra mim, é realmente um prazer ter você aí, cara. Pô, cara, obrigado, cara. Eu fico feliz de ouvir essas palavras aí. Tantos anos, né, que o Trek Brasilis tá na luta aí pra divulgar Star Trek, né? E nesses tempos que o site ficou meio que parado com material inédito, né? Mais com notícias e tal. A gente achou que o pessoal tinha meio que esquecido do Trek Brasilis. Mas depois que eu conheci vocês, o Valdomiro, eu fiquei muito contente em ver que a gente inspirou, né? Principalmente um trabalho de qualidade que nem esse podcast, né? E eu já me considero fã. Pô, que legal, cara. Fico muito feliz porque, cara, eu particularmente, eu lembro que eu comecei a acessar de fato, assim... Porque foi o seguinte, eu só fui voltar a ter internet, assim, em casa, bacana, lá pra 2004, 2005, assim, né? Infelizmente eu fiquei vários anos sem, né? Eu lembro que eu comecei a acessar a internet lá pra 98, só que aí eu fiquei sem computador um tempo, cara, que, sei lá, se prolongou por tempo demais. Aí, resumindo, o resumo da história é, lá pra 2004 ou 2005, cara, que daí eu, né, com internet em casa, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fui atrás era conteúdo de Star Trek na internet, né, de novo, né? E aí, cara, é, obviamente que, né, fui cair no Trek Brasilis de novo, que eu já tinha entrado anos antes, mas aí eu me surpreendi com a qualidade, assim, a quantidade de material, né, de colunas, de, enfim, cada, parecia assim, cada colunista cuidava de uma série, parecia que era isso, não era, cara? É, isso mesmo, cara, cada um, o Salvador, né, que é o criador do site, né, quando teve uma reestruturação, é, o site, na verdade, ele nasceu em 99, né, mas teve uma certa reestruturação com uns 2 anos, mais ou menos, já lá pra 2001, e aí ficou cada fã, cada cara que fazia parte do site que era fã, responsável por como se fosse uma editoria, né? Um com a série clássica, outro com a nova geração, outro com a Deep Space, outro com o Voyager, outro com a Enterprise, né? Que tava surgindo naquela época, os filmes de cinema. Então, ficou assim, cara. Ficou um negócio segmentado, escrito pelo, entre aspas, especialista da área, vai, entre nós. Não, e isso era muito curioso, porque mesmo na época, quer dizer, eu tava de olho nesse, no Trek Brasilis, assim como eu tava de olho em... Teve uns sites que me marcaram muito, mundo afora, por exemplo... O Jammers Reviews, né, que em off a gente já conversou e vocês, obviamente, vocês conheciam e tal, né. O Jammers Reviews eu lembro que me marcou muito, e também o Ex Astri Scientia, né, que é espetacular também. Ah, isso daí é legal, cara. Principalmente quando você tá com curiosidade de nave, é, aquele, props, né. Eles se apegam muito a essas partes, assim, de detalhes, né, muito legal também, né. Mas eu fiquei impressionado, que, porque assim, é, mesmo entre esses outros sites gringos que eram impressionantes por si só também, ele, o Trek Brasilis, ele tinha um lance que era diferente. Essa coisa de ter vários colunistas pra cuidar das séries, isso eu não achei em nenhum outro site, ou eu não lembro, cara. Isso era meio incomum mesmo, não era, Fernando? Ah, cara, eu acho que... Bom, aqui no Brasil, é, um site mais jornalístico, né, de Star Trek, o Trek Brasil foi o pioneiro mesmo, né? E já surgiu com essa proposta de se aprofundar um pouco mais. Não falar o que todo mundo já sabe, ou... O que é, e atrás de informações relevantes e diferentes para o fã, né? E nisso a gente se baseou em muito material de referência, livros mesmo, né? Livros da Pocket Books de referência e tal. É, muita imagem que tem no site foi escaneada desses livros, coisa que a gente não via nem nos sites americanos, né? Sim. A gente fazia esse trabalho de digitalizar para ilustrar os textos, e sempre nossa proposta foi que a gente esgotasse o assunto, né? Quando fosse falar de algum assunto específico, que a gente fosse a fundo mesmo. E aquela história, se nem a gente sabia da informação, se era algo desconhecido pra gente, com certeza que ia interessar pro fã, né? Porque a gente é fã em primeiro lugar. E quanto mais a gente conseguiu cavar e descobrir coisas, e tanto com imagens como com texto, acabou dando esse diferencial do site, né? Cara, e antes da gente gravar o podcast hoje aqui, eu andei dando uma, assim, fui olhar de novo, né, quais eram, porque assim, eu lia os artigos, alguns nomes ficavam, outros eu não guardava, sobre quem escreveu, ou seja, os colunistas e tal. Aí quando eu fui rever os seus artigos, aí eu fiquei lembrando mesmo deles, eu lembrava deles, muitos deles, né. Eu pensei, caramba, eu lembrava de várias informações dali. Ou seja, de fato, Fernando, você me ajudou a ter conhecimento de muita coisa, sabe, do universo de Star Trek por conta, dos seus artigos, assim como também do Luiz Castanheira, enfim, do Daniel Sazaki, né, entre outros, né. Então, cara, eu agradeço aí, muito legal mesmo, cara. Legal, cara. Eu fico feliz em saber, né. Quando a gente fez esse material, foi, já faz acho que 10 anos, né, que o Trek Brasil estava no seu auge do material exclusivo inédito, autoral, né? É, então, é isso que eu me lembro bem. Eu acho que quando eu voltei a acessar o site, era no meio desse auge, então. Acho que isso me marcou, porque... E eu lembro também que tinha um fórum muito ativo naquela época, né? Ah, com certeza, cara. O fórum do Trek Brasil, ele tá online até hoje, mas, claro, né, os tempos são outros, né, cara? Naquela época, você tinha a lista de discussões por e-mail, né? Que você recebia uma tonelada de e-mails por dia com... mais variados assuntos de Star Trek, das pessoas cadastradas, né? Uhum. E tinha os fóruns também. É, tinha o, além do nosso, tinha o Jornada BBS também, que era um site com notícias, mas também era mais forte em debates, né? Aliás, isso aí me lembra aquele tradicionalíssimo Trek BBS, que é um gringo, né? Esse aí eu não sei de que país que é. Você deve conhecer. Ele tá aí até hoje, né? Até hoje, sim. É, então, isso são referências, né? O Fórum do Trek Brasilis foi, por muitos anos, uma fonte legal de referência para debate entre os fãs. saiu muito arranca-rabo, quebra-pauta. Cara, uma coisa que eu me lembro, eu acessava muito esse fórum, eu não comentava, mas ficava lá só olhando os comentários, quando acho que é o canal USA começou a passar a 7ª temporada da nova geração, em 2005, não foi? Acho que foi isso mesmo. Que era inédita no Brasil, né? E aí o pessoal, era legal que passava o episódio e a galera ficava a semana inteira comentando, porque no sábado seguinte ia passar o próximo, né? E aí, cara, o pessoal comentando, metendo o pau, né? Porque a 7ª temporada da TNG tem vários problemas, né? E aí era legal ver os comentários da galera, assim, tal. Saía, que nem você falou, umas briguinhas, assim, né? Saía, né? Mas isso é normal no fandom, né, cara? Ai, cara. De qualquer universo, né? Sempre o pessoal vai acabar debatendo. E eu acho que é muito sadio você ter com quem debater, né? Você aprende, você pode mudar a sua opinião, você pode enriquecer o que você já sabe, né? A sua própria opinião. É muito interessante você ter fãs para conversar, né? Isso o fórum, de fato, foi mesmo uma referência na época, né? Quando era tudo diferente, né, cara? Hoje em dia, desde o acesso aos episódios, mudou tudo, né? Mas para aquele momento histórico, de fato, o fórum do Trek Brasilis foi bem atuante. Nossa, eu perdi há muito tempo nele, cara. Pô, é muito legal, cara. E uma coisa que eu queria comentar, né, é que o que mais me chamava a atenção no Trek Brasilis, ou tanto quanto, né, tinha esse nível de detalhamento, assim, de que nem você falou, tentar esgotar o assunto, isso era impressionante mesmo, né? Outra coisa que eu gostava demais, que eu achava que era o diferencial, era o senso crítico, assim, né? Olhar para cada episódio, olhar para ele de forma analítica, né? Ou seja, você analisar roteiro, analisar a direção, mas, sabe, sem papas na língua, falar mesmo, né? Então isso eu achava muito legal, sabe? Eu lembro que tinha episódio que eu achava maravilhoso, aí eu li a crítica de vocês e eu pensava, meu, como que eu não percebi isso? Olha como esses caras vão além, né? Eu ficava impressionado com isso, cara. Isso era muito legal. Cara, caras como o Luiz Castanheira, por exemplo, são muito críticos, né? Mas, assim, eles estão ali pra analisar o que tá acontecendo na tela. Não estão falando de birra ou porque não gostam da série. Cara, o Trek Brasilis é um veículo jornalístico, né? É pra formar opinião também. E se você não fala, às vezes, o que o fã não quer ouvir, vai... Você acaba não fazendo o que é esperado de você, né? Eu acho, né, cara? A gente arrumou muita confusão com outros grupos, outros fãs, que até acusavam o site de não ser fã de Star Trek. Porque alguns episódios, alguns arcos consagrados, a gente achava um outro detalhe, um outro problema. E muita gente não, o negócio era sagrado, entendeu? Aliás, cara, era o Luiz Castanheira, né, que ele era um grande fã de DS9, né, de Deep Space Nine, né, cara? E só que na época da exibição da Enterprise, ele tinha era uma coluna que era Porthos Log, não era isso? Isso mesmo. Cara, ele descia o cacete na série, cara, mas de um jeito, assim, criativo, né? Era muito engraçado. Nossa, eu achava muito duras as críticas, assim, mas ao mesmo tempo ele sabia, ele tinha argumento, a argumentação dele era excelente até, na verdade. Pois é, né, cara? Muito bom, cara. Eu lembro, nossa, cara, eu também ficava ansioso esperando a próxima coluna dele, porque era muito divertido mesmo e fazer você pensar um pouco sobre coisas que, no primeiro momento, você não teria reparado no episódio, né? Porque a gente, como fã, a gente tem uma tendência a ser meio condescendente, né, também. A gente tem que saber disso, né? Que, claro. que a franquia, a marca, os personagens, enfim, aquele universo, a gente já tem uma tendência a gostar naturalmente, né? Sim. Então, é legal do Trek Brasilis que eu vi é que vocês tentavam desconstruir, assim, de certa forma, e olhar pra coisa como ela é, e não como a gente acha que ela é, né? Sim. Então, isso eu achava demais, assim, cara. E eu imagino mesmo que deve ter gente que, né, que nem você comentou aí, que achava que vocês não eram fãs, né, porque metiam pau demais, né? Pois é. Isso aí ficou pra trás, né? Na época deu... Cara, toda discussão, né, de internet, você acaba se envolvendo, às vezes você leva muito a sério, às vezes você tenta ficar longe, né, da discussão, pra não falar nenhuma besteira, não arrumar inimizade, mas naquela época era tenso, viu? Tinha muita coisa acontecendo na franquia, muitos episódios, né, inéditos, muito assunto pra comentar e, vez ou outra, alguém não compactuava com o seu pensamento, né? Ô Fernando, hoje em dia quantos colaboradores tem no Trek Brasilis? Olha, cara, tem os de sempre, né? É, que são aqueles que estão desde o começo. Tem o pessoal que manteve o site na ativa nesses anos que a gente parou meio de fazer material exclusivo, né? Que no caso é o Ralph e mais o Hollander também, o Hollander Ramos. E eu acho que é isso aí, cara. É a turma de sempre, mas esses dois que já faz alguns anos que chegaram pra somar no site, né? Uhum. E mantiveram o Ralph, principalmente, manteve o site nativo, porque chegou numa época, eu lembro que o Trek Brasil chegou a ficar um mês sem nenhuma atualização de notícias. Isso há muitos anos, né? Uhum. Acho que... É, eu lembro que tinha uma fase que não tinha atualização mesmo, né? E o Ralph, ele era um leitor, né, do site, tudo, comentava no fórum e tal. E um dia ele escreveu pra gente e falou: meu, vocês estão com dificuldade aí pra manter o site funcionando, né? Eu me proponho a, pelo menos a parte de notícias, eu tocar, né? Oh, legal. A gente falou: meu, por favor, né? Não, e o Ralph, pelo amor de Deus, cara, se não fosse esse cara, é consenso que o Trek Brasil talvez não estivesse nem online mais, sabe? Ou talvez estivesse online como um memorial só, com os artigos antigos, né? E só isso, não é ser um site vivo, né? É, hoje em dia você entra no site, já faz anos que você tem lá, aí tem assim, conteúdo clássico, né? Que é o que eu particularmente estou sempre entrando ainda, né? E cara, é impressionante, é muita coisa. Se você contar hoje, se dá uma olhada na quantidade de artigos, é tudo, cara, sabe, é muito material. Eu sempre achei, assim, sei lá, de uns anos pra cá eu tenho pensado, ô, Fernando, que daria, cara, daria um bom par de livros aí que daria pra ser lançado com esse material, sabe? Eu acho que... sabe que alguns artigos foram compilados em revistas nacionais de ficção que não vingaram, né? Ah, é? Tipo a... Não sei se vocês chegaram a ver uma revista chamada Replicante. Cara, saiu acho que dois números só. Eu ouvi falar, eu não lembro nem qual editora que foi, já faz muitos anos, cara. E alguns artigos nossos saíram publicados na revista. Sem edição nem nada, cara. Era um bloco de texto. Porque os artigos são meio extensos, né? Eu vejo assim, não tem nada na internet brasileira em vários países que se compare, cara, de fato. Que outro site você colocaria, sei lá, num patamar como... Eu citei lá o Jammers, que é mais de review mesmo, né? Acho que basicamente é isso, né? E o Ex-Astris, que ele é bem amplo, mas ele não tem essa quantidade de colunistas, né? Então, o que seria... Que tivesse aí, sei lá, eu sei que o Trek Web acabou, né? Não é isso? O Trek Web já era, né? Trek Web, né? Eu acho que realmente ele. Puta, o cara agora sempre pegou. Porque o Trek Web, ele tinha a participação do Gustavo Leão, não é? Ah, o Gustavo Leão escreveu pra gente durante muitos anos, né? Ele era o algoz dos trekkers, né? Era o apelido dele. Mas o Trek Web, pelo que eu sei, realmente. Trek Web até saiu do ar, eu pesquisei aqui. O Gustavo era o editor, né? Embora seja brasileiro, ele. Tem influência na língua inglesa, tudo, e ele era o editor mesmo do site, que fazia o site virar. Quando ele cansou ou resolveu não trabalhar mais com o Trek Web, o site mingou e acabou, né? É, então, cara, eu acho curioso isso. De fato, tem uma coisa meio única no Trek Brasilis, assim. Tem muito site específico de Star Trek aí afora, tem coisas impressionantes, mas nesse aspecto jornalístico e variado, com uma quantidade impressionante de colaboradores que tinha na época, né? E a dedicação de cada um. Cara, o Daniel Sazaki com Voyager, ele dissecou a série, cara. Ele dissecou de um jeito assim impressionante, né? É, o Daniel, realmente, o cara até hoje, né? A gente conversa, tudo. O cara, a série que ele mais gosta é Voyager. Ele é fanático por Voyager, né? Acho que ele até prefere Voyager do que a série clássica, se bobear. E ele escreveu uma porrada de material, coisas que nem a gente imaginava que ele conseguia descobrir. Tem um artigo, por exemplo, sobre, chama Errando a Cadano Luz, né? Ah, lembro, eu lembro bem desse. Porra, tem... O cara coloca fórmulas pra calcular ano-luz, calculando a distância em metros, depois em metros por segundo, em anos, pra chegar nas conclusões aqui que não bate, né, as viagens da Voyager com o que foi proposto. Sim, né? Eu lembro, cara, esse aí foi o que mais eu fiquei impressionado. Falei, meu, como que o cara tem a... Nossa, é uma mistura de capacidade com paciência, com tudo, cara. Não é qualquer um, cara. Que valeu. Pois é um trabalho fácil mesmo, viu? Mas ó, agora falando sobre artigo que você escreveu, cara, dos que eu lembro e dos que eu andei pesquisando, um dos meus favoritos é aquele sobre o Phase 2, que eu acho que você pegou aquele livro do casal Reeves Stevens, né? Não foi? Foi isso mesmo. Cara, ficou muito bom, porque você inclusive colocou, eu não sei, ali a fonte, eu não lembro agora, é uma outra fonte que também fala de cada um dos 13 episódios propostos lá pro Phase 2, né? E aí tem uma sinopse, né, e até umas curiosidades em cima daquela história, de cada um daqueles 13, né? Você lembra? É, o Trek Brasil, todo o guia de episódios, infelizmente, não tem, os guias não são completos em muitas séries, né? A gente não conseguiu completar até hoje todos os episódios. Mas sempre primou por ter curiosidades, né? São curiosidades que até pra gente mesmo se tornaram interessantes enquanto a gente escrevia e descobrindo as coisas, né? E nesse, como a gente resolveu fazer um guia dos episódios que nunca foram filmados, a gente foi atrás também das curiosidades. Eu só não lembro, eu acho que eu... Puta, cara, esses artigos, olha, sem brincadeira, deve ter por baixo uns 14 anos já, cara. Caramba. Eu não lembro direito de onde que eu peguei, entendeu? Eu li de novo hoje, cara, muito bom. Porque você dividiu em quatro partes, assim, né? Que iam pra quatro páginas diferentes, né? Mas acho que isso. Isso foi o trabalho do Salvador. O Salvador que fez essa edição, que eu lembro bem. Uhum. Que resolveu separar em quatro capítulos. E tem mais um capítulo falando da Persis Cambata, né? Ah, sim. Isso. E é ele que bolou essa estrutura. Ficou bem legal. É um dos artigos realmente que eu mais gosto, assim, dos que eu pude fazer pro Trek Brasilis. E curioso é que muitas das imagens são escaneadas... daquele livro mesmo, né? Algumas foram escaneadas com um scanner de mão, cara, porque na época eu acho que a gente não tinha um scanner padrão, sabe? Sim. Era aquele scanner que você coloca em cima do livro e vai deslizando, e se você tremer já era, né? Nossa, dava um trampo esse negócio. Eu tinha um desse, cara, eu lembro. Mas aquelas imagens, algumas delas a gente encontra já facilmente, né, em resolução boa na internet, né? Sei lá, por exemplo, aquela do Zon, né, que é aquele vulcano, ou mesmo da Persis Cambata lá, caracterizada com aquele uniforme, enfim, algumas daquelas fotos a gente encontra por aí. Mas, cara, imagina o trabalho, né? Porque além de tudo, vocês também tinham que fazer esse trabalho, essa coisa manual, né, cara? Vai lá, escaneia, porque você não tinha Google na época pra procurar, quer dizer, até existia, mas não era a ferramenta que é hoje, né, cara? Pois é, na época a gente usava, cara, eu lembro que a gente usava o Alta Vista, o Yahoo, o KD. O Google, acho que o Google surgiu em 2001, mas não era essa potência, tá muito longe, né, de ser o que é hoje em dia. Então, cara, é impressionante, era muita dedicação, imagino, né, cara? Putz. É, cara, é basicamente conteúdo que vinha de livros, né, porque não tinha poucas coisas a gente pesquisava na internet que não encontrava material, né? Hoje em dia você já encontra em vários sites. Mas naquela época, se você não tivesse acesso aos livros, esse um diferencial do Trek Brasilis é esse, né? É, nós, né, o Salvador, eu, o Luiz Castanheira, o Luiz Felipe, o Leandro, todo o pessoal que está no site há muito tempo, a gente procurou ao longo da vida formar uma biblioteca Trekker bem interessante, sabe? Inclusive, talvez a gente tenha gasto um pouco de dinheiro demais nisso, mas... nessa questão de referência, né? Tanto de livros como histórias em quadrinho. Os episódios eu não preciso nem falar, né? Mas a gente sempre foi atrás de caçar material. E muitas vezes é um material meio difícil de encontrar no Brasil. Então, e por isso que muita coisa que apareceu no site, ninguém conhecia, porque era difícil o acesso, né? Ao material original, né? Que a gente foi buscar. Antes de fechar essa primeira parte aqui do podcast, né, que a gente vai falar de outras coisas daqui a pouco, na época qual que era, que remete àquela pergunta que eu tinha feito, quer dizer, qual era o site referência que vocês tinham, tipo, olha, tem esse site americano que esse aqui eu acho animal e eu queria fazer um, talvez o Salvador tenha pensado alguma coisa que seja assim no Brasil, qual que era a referência, o que que era equivalente ao Trek Brasilis na época? Cara, você quer saber? Não era um site estrangeiro, não. Era o Organia, cara. Um site nacional. Eu lembro muito do Organia, né? Em off a gente conversou já. Eu lembro muito deles por causa daquele joguinho de trivia. Isso. Que inclusive foi incorporado no Trek Brasilis, né? Tem lá até hoje. Tá bem desatualizado, porque... Depois daqui, muita coisa aconteceu. Mas o Organia sempre foi o norte, assim, que o Trek Brasilis se inspirou, né? Pra... Tanto na parte visual também, né? Porque era um site muito à frente do seu tempo naquela época. Era um pessoal de Belo Horizonte, era o José Guilherme e o Fabiano, que se tornaram uns amigos nossos, inclusive, né? E foi a inspiração para muito do Trek Brasileiro, o Orgânia, que infelizmente teve um fim prematuro. Ele acabou muito cedo. Acho que poderia estar online até hoje aí, com essas novidades, por exemplo, da Trivia, né? Uma pena, mas... sei lá, a gente sempre que pode lembra dele porque realmente marcou a época. Eu acho que eu conheci primeiro, tem impressão que foi isso, eu conheci primeiro o Orgânia lá pra, sei lá, 99, que eu ia na casa de um amigo meu e usava internet lá. Eu ficava, passava a noite na Trivia, cara, nossa, que vida, né? 18 anos, passando a noite na Trivia, assim, na casa do cara. Falar que se você é virgão, hein? Nossa, não, pior que. Não, às vezes eu saía, às vezes não, mas quando não eu fazia isso. Ia lá na casa do cara e passava a noite naquela trivia passando. E passava raiva, né? Porque era difícil passar naquela porcaria, né, cara? Então, nossa, aquela trivia lá não é brincadeira, não. E era mó maldade, né? Porque, tipo assim, acho que o nível mais baixo, se você não conseguia avançar, o nível mais baixo que eles colocavam era assim, Wesley Crusher, não era? Depois você era um pingo, se eu não me engano. Depois você era um pingo, aí depois, sei lá, eu não lembro, eu sei que o nível mais alto acho que era Talosiano, sei lá. Alguma coisa do tipo, ou Q, né? Ou Q, sei lá, não lembro. O Valdomiro se perguntou dos sites, né? Além do Orgânia, o Trek Today também foi um site que inspirou o Trek Brasilis no começo, né? Ah, Trek Today! Eu não sabia que tinha sido uma inspiração. Foi sim. O Trek Today tava surgindo também lá pro 98, 99, né? E pelo que o Salvador já comentou, eu lembro que quando ele criou o Trek Brasilis em 99, ele se inspirou no Trek Today na parte de notícias, né? E no Orgânia em todo o resto, velho. Na estética, né? No conteúdo um pouco diferente, assim. Então foram os dois sites que ajudaram o TB a surgir, né? E depois disso, assim, já com o Trek Brasilis, já nesse formato absurdo, tudo isso, depois, sei lá, depois de 2005, o que tem hoje em dia que se equipara ao Trek Brasilis? Eu não conheço, cara. Putz, cara, eu gosto do Trek Core, né? Eu acho um site muito legal. Ah, não, mas, não, então, o Trek Core, então, ele tem coisas que são absurdas, são maravilhosas, só que não é a proposta do Brasil. Eu digo em termos de conteúdo, de análises, matérias, enfim, essa dedicação nessa parte, que nem coisas que nem o Daniel Sasaki fazia em outros sites, assim, é difícil, né, cara? É difícil, cara, realmente que você consiga ler um texto aprofundado, né, uma opinião. Isso, exatamente. Porque mesmo o Trek Movie, né, que há alguns anos era o site, né, de novidades de Star Trek, também nunca foi muito aprofundado, né? Ah, e o Trek Movie é recente, né, não foi em 2006 ou 2007 que ele surgiu? É, mas já faz 10 anos, né, se for ver, né? Também tem... 10 anos é ontem, meu amigo. A idade chega é foda, né? 10 anos é ontem. O Trek Movie, o Trek Core, mas com os textos tipo Trek Brasilis, realmente não... Tem o Jammer que você citou, mas lá era reviews de episódios, basicamente, né? Basicamente. Apesar que, não sei se é o Jammers ou é o X-Astris, às vezes eu confundo, que eles fazem até tipo meio que uma porcentagem de clichês, sei lá... sei lá, TNG, ficar preso não sei aonde, sabe? Eu não lembro qual deles que tem até essa... Tem coisas que cada um... Tem essas coisas que eles se aprofundam que sei lá, que o Trek Brasilis não faz. Mas, ao mesmo tempo, nessa parte de como eu tava dizendo aí, né? Conteúdo jornalístico, análise profunda em texto e tal, eu realmente não conheço outro, cara. Pois é, cara. Pensando, puxando pra memória também, né, nesse âmbito não, viu, cara? Cara. O X-Astris é um puta de um site, cara. Nossa, eu adoro. Esse daí, ele não chegou a ter a parar... Que eu lembro uma vez que falaram que ele ia sair... Ele não chegou a sair do ar, mas que ele tinha dado uma parada, né? Putz, cara, eu não lembro, viu? Realmente... Mas o X-Astris é um cara só, não é? Ou não? Eu não lembro agora. É aquele como que é? Bernard? Bernie Schneider, sei lá como é que é o nome do cara, né? Eu achava impressionante porque eu pensava, bom, se esse cara faz a maior parte das coisas, é absurdo, né? Porque o X-Astris é incrível, cara. Pô, tem até uma sessão lá que eles analisam, tipo, eles pegam um episódio e começam a destrinchar ele assim, esse prop foi usado em tal outro episódio, eles ficam analisando cada prop em cada episódio, onde que já foi reutilizado, o que tem ali que foi usado em outro filme ou outro episódio de outras das séries, sabe? É um trabalho detalhista, né, que tem o X-Astris, né, em relação a tudo, assim, de detalhes de cena, de fantasia, de costume, de prop, tem isso também lá, né, cara? Cara, você sabe que eu tava fuçando no material, umas pastas aí, que tava dentro de uma caixa de papelão, Cara, o que eu achei de coisa do X-Astros impressa, que eu imprimi, acho que há uns 15 anos. Né? Porque eu lembro que eu tinha medo que o site saísse do ar. Você lembra o que te atraía mais no X-Astros, cara? Cara, eu sempre gostei muito das naves, né? E tinha aqueles esquemas, né, das pontes de comando, das áreas internas das naves, que era um negócio que eu nunca tinha visto, né? Não, e eles fazem essas análises detalhadas até hoje, né? Por exemplo, tem uma... É uma nave, cara, que ele é tipo um... Que é um modelo que foi reutilizado, cara, acho que desde a nova geração até o final, assim. Que eles pegaram, faziam às vezes pequenas modificações pra virar, sei lá, bajoriano. Ou então de uma nave genérica qualquer de um episódio específico. Aí os caras pegam, esse é um trabalho típico do X-Astros, pegar isso e fazer um texto enorme. Ó, isso aqui foi usado nesse episódio como tal nave de tal alienígena. Aí mostra lá a fotinho e, meu, é tudo minucioso, né? O trabalho do X-Astros é minucioso, né, cara? É, só tinha espetacular, cara. É, e naquela época eu tinha medo que isso, sei lá, saísse do ar um dia, né? Daí comecei a imprimir. Acho que foi uma época pré-PDF até. Sempre, hein? Essa e é muito louca. Tá um monte, acho que umas 500 folhas de sulfite amarelada aqui. Muito guardado. Por medo de... Quem diria, né? Que o negócio tá aí até hoje, né, cara? Tá, cara. E acho olha, que... se a gente tiver um medo de que aconteça isso com o Trek Brasil, eles começam a imprimir, olha... Não, cara, vai uma floresta amazônica nisso, hein? Não, por isso que eu falo, cara. Tem que ter livros. Livros, por favor. Galera, agora o lance legal é que é o seguinte, né? Eu acabei não comentando direito no início aqui do nosso papo, mas enfim, eu conheci o Fernando naquele dia, né? Que eu já comentei no podcast anterior, né? Do Sessão 31 anterior, que a gente foi lá no evento da Aleph, né? A gente foi lá ver o relançamento do livro lá do Portal do Tempo, né? E aí o Salvador Nogueira deu meio que a palestra ali junto com a Bárbara Prince, né? Lá da editora e tal. E quando eu cheguei, né, ali na Saraiva, né, que é onde foi feito esse evento, e aí cheguei na fila e Fernando veio me abordar, né, Fernando, você, não sei se você tinha me visto já, não sei se é no Facebook, ou é porque eu tava com a camiseta do Sessão 31, né, foi, como é que foi, você chegou? Não, eu tinha ouvido alguns podcasts nas semanas anteriores, né, e ouvia do livro, né, do Portal do Tempo, acabei dando uma fuçada, né, pra descobrir do pessoal dessa Sessão 31 e tal. Eu já tinha ouvido no passado alguns podcasts, mas nunca fui muito a fundo, né, pra descobrir quem tava gravando, quem que era esse grupo, né. E o do Portal do Tempo achei muito interessante, os outros também são, claro, mas esse aí principalmente porque tinha também entrevista com a Bárbara da Aleph, né, falando sobre os planos e tal, achei super legal. Aí acabei reconhecendo você porque eu vi na internet, no Facebook mesmo, na página do próprio Sessão 31, né? Ah, legal. Eu fui lá com esse intuito também de porque assim, o Trek Brasil tem um projeto que nunca sai do papel, da gente fazer algum podcast também, começar com isso, né? Cara, isso tem que acontecer. Tem que acontecer, meu. Vou fazer campanha aqui pra isso, cara. Teve umas tentativas no passado, o Fernando Rodrigues, que também é editor, colaborador do site, gravou na época do lançamento do Star Trek de 2009. O Luiz Castanheira e o Cláudio... Cara, eu ouvi, viu? Só com uma... os primeiros podcasts que eu ouvi, acho que na vida, hein, cara? Foi um até que tem o... Não sei, eu acho que é do Trek Brasilis mesmo, que são dois caras que pegaram e fizeram meio que um review, né? Um podcast review do The City on the Edge of Forever. Né? Da série, claro. Eu acho que foi isso mesmo, cara. Esses arquivos não estão mais online. Eu procurei outro dia. Eles foram retirados do site que eles estavam, porque não era hospedado no Trek Brasilis, né? Era hospedado em outro site. Uhum. E só disponibilizava o link. Eu não achei mais, eu também não tenho arquivo, eu preciso ver com quem fez, que é o Luiz. É o Luiz Castanheira, então, né? Luiz Castanheira e o Cláudio lá do Rio, eles que gravaram, porque era assim, o intuito era que fosse uma trilha de comentários. Sim, sim. Pra você ouvir durante o episódio. É verdade. Eu lembro que tem uma descrição até em texto, eu acho que na hora eles falavam isso também, né? Que o intuito era esse, né? E se eu não me engano, cara, eu conheci o formato podcast, né? Eu não sei se eles chamavam assim na época, mas enfim, era um MP3 pra você ouvir, né? Eu acho que eu conheci através desse daí, cara. Talvez tenha sido o primeiro podcast que eu tenha ouvido na vida, viu? É que é um negócio muito louco, né? Porque um podcast que ficou meio obscuro no tempo, né? Tanto que já até saiu do ar. Cara! Ou dando origem ao Sessão 31, que é o principal, né? Podcast em português. Caramba, você vê que mundo louco, né? Cíclico o negócio. Pois é. E esse do... que o cara... falando do... ele tava, eu lembro até hoje, o cara gravou no carro dele o lance que ele assistiu o filme de 2009, ele fica umas duas horas metendo pau no filme, assim, sei lá, um tempão, assim, cara. Foi o Fernando Rodrigues. Foi o Fernando Rodrigues, cara. É, se eu não me engano, ele é professor, ele trabalhava, acho que em Araras e morava em Campinas, se eu não me engano. E na estrada ele gravou. Cara, eu lembro até hoje, assim, eu ouvi uma vez, depois eu ouvi com um amigo meu, e eu achava engraçado o tanto, a má vontade dele com o filme, assim, né? Na época, hoje em dia eu tenho uma grande má vontade com aquele filme, mas na época eu não tinha tanto, assim, já tinha, mas não, então, isso, talvez esse cara tenha me influenciado, hein, cara, capaz. Vamos achar esse áudio aí também, que é outro que eu não tenho arquivado, não sei se tá online, eu vou falar com o Fernando até. Ai, você cara. Te acha. E ele falava sério assim no carro, né? Ele tava dirigindo e falando sério sobre o bagulho, assim, cara. Eu achei bem legal isso aí. E, então, mas enfim, aí não teve mais nada, né? Cara, se for um projeto de vocês iniciarem um podcast, nossa, cara, isso ia ser animal. É, um projeto que existe há anos. Vamos ver se sai do papel, né? E foi por isso que eu acabei abordando vocês lá na... Também eu queria conversar sobre Star Trek, claro, né? Mas um dos motivos foi por conta do podcast também, pegar alguma dica, sei lá. Conversar sobre esse formato também, né? Isso é legal, cara, porque, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem uma infinidade, cara, é um universo de podcasts de Star Trek, né? É, você tem aquele Trek FM, não sei se você conhece o Trek FM, que é, é um site que ele é um portal de podcasts de Star Trek, né? Eu já ouvi falar assim, mas, cara, eu realmente não acabei ouvindo nada de lá, viu? Mas, enfim, a questão é que eu acho que cabe muito bem no Brasil, lógico, a questão é que nos Estados Unidos é outro, é muito maior a coisa, né? Mas tem que ter mais podcasts de Star Trek, entende? Eu acho que, porra, um do Trek Brasil seria, cara, são os pais do negócio no Brasil, eles têm que ter, sei lá, eu penso assim, né? Deveria, ia ser legal se tivesse, né, cara? É, vamos ver, né, cara? Agora tem essa motivação extra aí, né, de saber que o Trek Brasil, o pessoal ainda tem ele em boa conta, né? Então, vamos trabalhar nisso, sim. Pô, que legal. É, até porque o Trek Brasil, pra gente, é a maior fonte de atualizações, né? A gente quer saber alguma coisa, porque se você pensar bem, a mídia, as mídias que a gente conhece, assim, não falam quase nada de Star Trek, né? Então a gente tem que ir atrás de quem faz conteúdo, né, nesse sentido. Aí sempre quando alguém fala assim, ah, eu queria saber alguma informação, aí eu falo assim, ah, procura lá no Tech Trek Brasilis. Eu tava na faculdade, eu entrava no Trek Brasilis pra ver quais as novidades, agora que o pessoal tá fazendo também review dos quadrinhos, né, do universo Abrams, né, porque já afinal de contas não vem nada aqui pro Brasil de quadrinhos, né. Pois é. Mas é legal mesmo. Por exemplo, esses dias aí, a gente lançou um Sessão 31 sobre aquele episódio Whispers, da Deep Space Nine, né? Eu fui lá pra... Eu lembro que tinha um artigo sobre a questão do rank do O'Brien, dele não ser um oficial da frota e tal. Cara, e aí eu não lembro quem, cara, escreveu um artigo completíssimo, assim, sobre isso, né? Esmiuçando tudo sobre essa questão do O'Brien, né, cara? Então, cara, qualquer coisa que você imaginar sobre... Pode ser uma questão obscura. Tem alguém lá que fez um artigo imenso sobre no Trek Brasil. Esse artigo do O'Brien é do Leandro. Eu Leandro. Lembro bem dele. Realmente é... Ali também encerra o assunto sobre o tema, viu? Cara, é incrível, é incrível. Tá melhor, inclusive, que a sessão sobre o mesmo assunto no Memory Alpha. É, mais, né, elaborado, tá... né, o texto do Leandro, né? É, sim, bem escrito e tal. É isso que é o problema que o Ricardo falou, né? De você ter um site dedicado. Porque a maioria das pessoas, os fãs de cultura pop, né, acabam entrando em sites como Omelete, por exemplo. Lá, se surgir um novo trailer do filme de Star Trek, com certeza você vai ver lá em primeira mão, rapidamente, né? No Trek Brasil, você vai ver só notícias de Star Trek, mas o diferencial é que escrito por pessoas que são especialistas na série. Então sempre vai ter um algo mais. Não só a informação em si, né? Sim, sim. É legal que tenha esses sites segmentados e... Embora eu reconheça que um portal como o Omelete, por exemplo, é super necessário, né? Mas é legal você ir no site específico daquela franquia, daquela série, né? Eu tinha perguntado perguntado sobre esse lance de da gente se conhecendo ali, porque depois do evento, né, eu já comentei também no outro podcast, a gente pegou e foi lá tomar uma cervejinha, né, o pessoal que tava lá, que queria, né, trocar uma ideia depois. Não tava tão frio assim que dava pra gente tomar uma cerveja. É, mesmo se tivesse também duvido que iriam recusar, né. Mas enfim, aí a questão é que, cara, a gente ficou um tempão, foram horas ali, né, e nesse, conversando, e eu conversei muito com o Fernando, né, e aí o Fernando ficou contando, cara, várias histórias, não só do Trek Brasilis, do fandom aqui nos anos 90, principalmente, né, que foi meio que o auge, vamos dizer, no Brasil de fãs, né, e também a questão do próprio Fernando como fã, como é que era ser fã há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás, como é que foi tudo isso. Então, o que acontece? O que eu queria agora entrar numa parte aqui nesse podcast é meio que, enfim, pro Fernando falar, enfim, aquele papo que a gente teve lá, eu queria registrar isso aqui, pelo menos muito daquilo, né, cara? Então, inicialmente, Fernando, eu queria que você falasse aí pra gente como que começa a sua história de fã com Star Trek. Como que foi a primeira coisa que você viu e como é que foi se dando esse, enfim, você ficando Trekker. Como é que foi desde o começo, cara? Conta aí pra gente. Olha, cara, eu sempre gostei de cinema, de televisão, né? E eu, desde muito pequeno, eu lembro de chamadas dos filmes, por exemplo, de Jornada nas Estrelas, né? Na Globo. Mas eu nunca dei muita atenção, né? Era mais uma série como todas as outras. É, quando eu tinha uns 12 anos, cara, faz um certo tempo, porque agora eu tenho 40, eu fui na locadora, né? Eu tinha acabado de chegar videocassete em casa, né? Primeiro videocassete, né? Poder ver um filme a hora que você quiser, alugar o filme, não tem que depender da televisão passar o filme, né? Eu fui na locadora e, as primeiras vezes, aluguei vários filmes e tal. Um dia eu fui lá e vi o Star Trek 4, né? O Jornada nas Estrelas 4. A Volta pra Casa, que era lançamento, tinha acabado de chegar nas locadoras. Isso foi em 88, o filme de 86, né? Então, tinha chegado naquela época. E eu notei pela capa que se tratava de viagem no tempo, né? E eu sempre gostei muito, desde criança, desse tema de viagem no tempo. Falei, ah, meu, quer saber? Eu vou alugar esse. Mal sabia eu. E pegando aquele filme... Se você voltasse no universo ia se abrir, né? Se você voltasse no tempo hoje, você impedia aquela criança de pegar aquele filme, né? Não, pelo contrário, fala pra pegar também um, dois e o três logo. Mas aí você ia fazer ela economizar um puta dinheiro na vida dela, né? Olha, realmente ia, né? Mas aí eu aluguei, assisti como é o último capítulo de uma trilogia, né? E eu nunca tinha visto nada de Star Trek, assim, e eu fiquei meio boiando. Mas eu me identifiquei na hora, puta, eu adorei o filme. E olha que é um filme que o Spock não é aquele Spock que a gente conhece, a Enterprise aparece só no fim. Então, é um filme que realmente não é o ideal pra você começar a ser fã, né? No decorrer dos outros meses, claro, né, eu era uma criança, né, cara? Não tinha dinheiro, não trabalhava. Dependia do que meu pai conseguia dar uns 10 cruzeiros na época pra eu poder alugar filmes, né? Eu aluguei depois o filme 1, filme 2, filme 3. E naquela época, o interessante é que a nova geração tava chegando em VHS no Brasil, o primeiro ano, pela SIC Video. Então as locadoras tinham muito Star Trek. Tinha os filmes e também tinha algumas fitas com dois episódios cada do primeiro ano da nova geração. Sim, aliás, eu assisti os primeiros episódios da nova geração, mas aí já era lá pra 96, né? É, quando ainda tinha locadoras que tinham essas fitas aí. Pois é, assim que não chegou a lançar a primeira temporada completa. Tanto que o último episódio lá, Zona Neutra, eu demorei muito pra ver, porque não tinha disponível, né? É, eu também só fui ver quando acho que a... Não sei se a Bandeirantes, o Canal 21, começou a passar, sei lá. Lembra? É, foi então. E também o The Cage, né? Que foi lançado também naquela época com a tradução de Como Tudo Começou. É, esse aí eu tinha comprado na época, esse VHS. Inclusive era o The Cage em preto e branco, né? Era em preto e branco e tinha uma introdução do Gene Roddenberry também. Na versão que saiu pra locação no final dos anos 80. Ah, tá. Não, então a versão que eu tinha não tinha essa introdução, cara. É, então. Mas foi lançado acho que em 96 pela SIC, depois pra venda direta. Era uma caixa de papelão até. Sim, sim, verdade. Aí eu pude assistir a nova geração antes da série clássica, né? Porque da série clássica eu só tinha visto os filmes. Então até 1990 eu tinha visto The Cage, a única coisa relacionada à série clássica na televisão, e metade do primeiro ano da nova geração. Depois saiu o Star Trek V, né? Que inclusive agora, essa semana, completou 27 anos, né? Que foi lançado. Saiu em VHS no Brasil, também assisti. Na época eu não achei tão ruim, né? Era uma criança, né? E também, porra, tanta novidade, né? O filme 5 e tal. E assim foi indo, cara. Em 91, a TV Manchete, né? Pelo menos em São Paulo e Rio, acho que não sei se foi o resto do Brasil. Começou a passar a série clássica no final da tarde, de segunda, quarta e sexta. Era uma sessão chamada Sessão Espacial. E as segundas, quartas e sextas era Star Trek clássico. Sábado, lá pelas 6 da tarde, passava a Nova Geração, primeiro ano. E de terça e quinta passava outras séries de ficção, que eu não lembro bem. Acho que era Perdido no Espaço, uma delas, a outra eu não lembro. Aí eu pude conhecer mesmo a série clássica, né? Mesmo vendo só o primeiro e o segundo ano, né? Porque eles não compraram o terceiro. Com a dublagem nova na época da VTI também. Gravei tudo, claro, né? Vi 600 vezes cada episódio. Que legal. É engraçado. Uma coisa que é engraçada é assim, hoje em dia a gente tem, tipo, sei lá, dá pra ter acesso a Blu-ray e o caramba, só que a gente assistiu mais vezes de forma tosca do que de forma bonitinha, né, cara? Tem fitas aí que eu fui conseguindo no decorrer do tempo, que nem cor tinha, né? Era preto e branco, cara. E mesmo assim, cansava de ver e cansava de copiar pros outros também, né? Assim, ninguém reclamava. Teve a sessão espacial e tal. O que eu acho que mudou um pouco o meu relacionamento com a série foi quando eu descobri que existiam outros fãs também, né? Eu sabia que existia, claro, né? Mas eu nunca tinha tido contato com nenhum deles. Nesses 3, 4 anos que eu fui fã por conta própria, né? Assistindo fita VHS, ouvindo na televisão. Se eu não me engano, acho que na Bienal do Livro de 92 em São Paulo. Cara, eu tive lá, hein, cara? Tava lá também? Eu tava lá. Então, eu fui nessa Bienal do Livro de 92, né? Na época eu tinha acho que 16 anos. E lá tava a Frota Estelar fez uma convenção paralela com a Bienal ali num auditório que tinha ali, né? E eu peguei um panfleto, eu não cheguei a participar da convenção em si, mas eu peguei um panfleto e descobri que existia o clube e tal, que eles faziam eventos, né? E só fui participar de eventos deles em 94, demorou uns 2 anos. E é interessante, cara, que quando eu fui no evento, na convenção da Frota, no final de 94, que passou algo de fins, inclusive, eu desci do metrô crente que eu ia chegar num local que ia ter meia dúzia de pessoas, né? Uhum. Na hora que eu desci do metrô Santa Cecília, no centro de São Paulo, comecei a andar em direção ao Cine Comodoro, que era onde ia ter o evento, eu tomei um susto, porque eu vi uma fila de gente fantasiada, de Nova Geração, de série clássica, dobrando a esquina da... Na Avenida São João. Cara, o que você pensou na hora? Qual foi sua reação, assim? Eu pensei que todos são esses caras, eu pensei. Tá tudo escondido, né? Faz 6 anos que eu sou fã da série e eu nunca vi nenhum fã, assim, caracterizado, né? De repente, os caras estão fazendo uma fila de virar esquina, né? Pra entrar no evento. Cara, é chocante, né? Ah, foi muito legal. Tanto por ver o Good Things, né? Um cara que só tinha visto o primeiro ano da Nova Geração já vai ver o último episódio, né? Cara, nossa. É chocante. Até de conhecer o pessoal, né? E depois eu fui frequentando as convenções, fui conhecendo outros fãs, tal, fazendo amizades. Aí isso até... Acho que eu fui frequentando convenções até 2001. Ah, tá. Será que o Brasil surgiu nesse finalzinho em 99 e tal. O Salvador também frequentava as convenções, mas eu não conhecia ele, né? Eu fui conhecer ele pela internet mesmo. Conta aí, cara, eu lembro que você falou muito sobre as dificuldades de se conseguir assistir ou mesmo, enfim, pegar com alguém os episódios, né, que você pegava tudo, assim, com imagens bem ruins, assim, né, cara, distribuição de VHS, como é que era essa parte meio de tape trading, né, cara, meio mercado negro que rolava ali de episódios, né, cara? Ah, então, cara, era bem complicado, porque ou você assistiu o que passava na televisão ou as poucas fitas, que eram as fitas chamadas fitas seladas, né, que tinha nas locadoras. Que eram as fitas originais, né? Mas quando você começa a se relacionar com os fãs, você vê que tem caminhos, né? Pra você acabar acessando o que você tanto quer ver, né? Ah, sim, sempre tem. Nos eventos da Frota Estelar, tinha um pessoal lá, que é o Roosevelt, inclusive. Roosevelt Garcia, a esposa dele, eles vendiam as fitas com a gravação dos episódios lá dos Estados Unidos, né? Na época só tinha Nova Geração. E eles tinham uma listinha que eles iam atualizando, né? Porque a série tava rolando naquela época, né? Sim. E você pegava e encomendava as fitas pra retirar na próxima convenção. Então na próxima convenção eles vinham lá com toneladas de fitas VHS pra você, com os nomes lá, né? E você pegava com eles e levava pra casa pra assistir. Felizão, vendo uma fita tosca em casa, né, cara? Então, cara, realmente... Alguns episódios tinham imagem legal, mas a maioria era cópia de uma outra cópia. E VHS não é que nem arquivo digital, né? Quanto mais você copia, mais você perde toda a qualidade, né? Sim. Perde cor, perde som, perde tudo. Não quero dizer que eles vendiam um material que não valia, porque pra nós, cara, aquilo era ouro, né? E a gente. Era um preço justo que eles cobravam pelo trabalho que eles tinham, né? E a gente pegava as fitas com eles. Às vezes tinha umas surpresas, né? Algum episódio vinha em preto e branco, outros episódios realmente, tipo, The Best of Both Worlds. Nossa, eu tava louco pra ver aquele episódio e acabei comprando. Você lembra quando que você viu? Lembro. Eu encomendei uma fita com eles, que você podia montar a fita, né? Com Kill Who e The Best of Both Worlds. E só que dessa vez eles me mandaram pelo correio, né? Não foi retirado na convenção. Quando chegou, eu fiquei louco, né? Aliás, todo dia eu ficava esperando a fita até que ela chegou. Aí, eu lembro assim, que lá pra 96, né? A Sick Video lançou oficialmente uma fita que continha Kill Who e o Best of Both Worlds, os dois, né? Eram três episódios naquela fita. Você deve ter conseguido, então, dessa forma, anos antes, é isso? Algum? Não. Cara, acho que uns dois anos antes, talvez. Ah, tá. E realmente a imagem. Essa fita, interessante que essa fita tinha legenda, porque se eu não me engano, eles pegaram do pessoal do Jetcon, que era aquele grupo de fãs do Rio, né? Eu ouvi falar desse Jetcon, cara, mas eu ouvi falar não faz muito tempo, entendeu? Como é que era também esse? Você tinha contato também? Não tinha, cara, o Jetcon não tinha, porque quando a gente. Quando eu, pelo menos, comecei a ficar mais próximo, assim, do fandom, né? O Jetcon já tava meio que encerrando as atividades, né, lá no Rio. Mas os caras como o Luiz Castanheira, que é carioca e tal, tiveram contato, conhecem o pessoal de lá e tal. Até hoje esse pessoal acho que se encontra ainda, mas o fã-clube, vai. Porque eles não se intitulavam fã-clube, né? Não era que nem a Frota Estelar tinha hierarquia, almirante, capitão, essas coisas. Era um grupo de fãs, né? O Guilherme Briggs, aquele dublador também, era bem ativo nesse grupo, né? E eles passavam os episódios, legendavam por conta própria. E a fita que eu peguei era uma cópia da outra cópia do que eles passavam nos eventos. E como é que era aquela pressa de chegar em casa e botar o episódio pra rolar? Devia ser aquela empolgação, né, cara? Ah, cara, era, né? Porque tudo bem que foi um pouco cedo, mas chegou uma época na minha vida que eu achei que eu nunca ia ver algo de fim, Best of Both Worlds, né? Isso porque... O episódio tinha uns 2 anos de vida, só 3 anos de vida. Eu falei, nunca vou conseguir ver isso, não adianta. Eu morrei, não vou ver. Quando surgiu a oportunidade de poder comprar os episódios, né, com inéditos no Brasil, mesmo sem legenda, uma grande maioria sem legendas, foi uma realização do sonho, né? Você conseguir ver o que você só lia a respeito, né? Cara, eu fico imaginando também que devia ser meio... existia um... Assim, era difícil porque ao mesmo tempo começou a surgir Deep Space Nine e Voyager. Então a quantidade de episódios para você ter que conseguir era absurda naquela época, né? Era, cara. É muita coisa, né? Porque por semana você tinha 2 episódios novos, né? De Deep Space e Voyager. Ou se não, do final da nova geração e Deep Space, né? Sim, sim. Não era muito... Por mais que eu lembro que a Record, cara, ela fez um negócio que na época era... Eu acho impressionante até hoje, quer dizer, a Deep Space Nine começa em 93, a exibição original, né? E em 94, no Brasil, já tinha Deep Space Nine na Record, lembra? Foi na Record mesmo, né? Que foi, passou. foi. Era aos sábados ou domingos, eu não lembro agora. Mas era... Domingos. Domingo? Se não me engano, era os domingos, viu? Então, cara, foi meio que em seguida, assim, vamos dizer, né? Pois é, foi rápido. Tanto que o episódio piloto, o Emissário, saiu em VHS também, pra locação, praticamente 6 meses depois que a série estreou lá. Verdade, inclusive eu tinha esse VHS aqui, que eu, na época eu fiz uma cópia também. Ai, cara, nossa, verdade, cara. E Deep Space, pelo menos o problema é que ela parou também na primeira temporada, né? É. Só depois, se não me engano, com o canal USA, acho que... Que voltou, acho que era o USA, que começou a passar o segundo ano, o terceiro. Fighting, same old routine. Fighting, time, French math. Jean-Luc, Mr. Dick, and I lead. Jean-Luc, Mr. Dick, oh yes. Fighting, same old routine. Fighting, time, French math. Jean-Luc, Mr. Dick, and I lead. Jean-Luc, Mr. Dick, oh yes. Mas enfim, era uma época que eu imagino que vocês deviam se sentir numa enchente de novos episódios vindo lá. Quer dizer, que estavam sendo lançados lá fora e vocês não tinham como conseguir tudo, né, cara? Devia ser meio, né? Cara, eu vou falar, eu tive sorte, né? Porque também, como eu já disse, eu dediquei, acho que é um pouco além do que eu deveria. Não, aliás, cara, é isso que eu queria trazer aqui hoje também, sabe? Eu queria que você contasse sobre esses excessos, entende? Aquele negócio do fã maluco mesmo, tá ligado? É isso que vai ser legal a gente falar aqui também hoje, cara. Conta aí, pode ir, solta aí, cara, se liberta. Eu lembro, cara, que no Shopping Paulista, aqui em São Paulo, né? De domingo, tinha uma feirinha dentro do shopping mesmo. Cara, um dia eu tava passando por lá, assim, sem mais nem menos, e tinha uma banquinha que vendia fitas originais, americanas da nova geração e série clássica, né? As fitas da Paramount. Quer dizer, aí o coração bateu mais rápido na hora já, né? Só que assim, era uma facada, né? E já vinha um episódio por fita. Nossa, cara. Era tipo, vai, R$25 uma fita com um episódio. Nossa. O que eu fazia, cara? Meu, eu não gastava com nada. Juntava, né, o dinheiro que tava começando a trabalhar, era moleque, né? Juntava o dinheiro, tudo que eu conseguia pra comprar essas tais fitas aí. Aí chegava domingo, eu chegava lá na banquinha, já saía com 10 fitas, por exemplo. Cara, peraí, 10 fitas deveria ser um dinheiro alto ali, né, cara? É, 250 pau, né? Você praticamente você nessa época trabalhava para sustentar manter o vício. Manter o vício de Star Trek, era isso, né? É, então. Não tinha gastos, eu não tinha que pagar a casa, não tinha que. Morava com meus pais, né? Uhum. Então praticamente o dinheiro era pra essas fitas aí. E como eu tinha essas fitas originais, a imagem era excelente, né? Porque eram fitas seladas, né? Como chamava na época. É, fita selada. Sei lá. Eu acabei fazendo muitas trocas, né? Gravava as fitas aqui da nova geração. Eu tinha um rapaz no Rio, o Ricardo Meirelles. Ele recebia a Deep Space Voyager praticamente com uma semana de atraso do que passava lá. Caraca. Então a gente fazia uma troca. Eu mandava a nova geração que ele não tinha. Ele até tinha, mas não com essa qualidade, né? E ele me mandava o que ele tinha. Tava chegando lá de Voyager e Deep Space. E o Ricardo era um cara muito legal, porque ele me mandava mais episódios até do que eu mandava pra ele, né? Não era uma troca olho por olho, né? Talvez porque ele pensasse, ó, mas a qualidade dos seus valem por dois, né? Sei lá. É, pode ser também, mas o cara também tinha o intuito de divulgar, ajudar o fã, né? Não tava nessa pra ficar rico, vendendo fita, nada. Era coisa de fã mesmo, né? Sim. E aí ele me mandava. Mas era assim, tinha vezes que eu pedia pra ele mandar uma fita com 6 episódios, né? Que gravava naquela forma mais lenta, né? EP, né? EP, né? E a imagem não ficava aquelas coisas, né? Mas eu economizava uma grana, né? Porque era menos fita pra mandar pelo correio, menos fita pra ele ter que comprar também. É. Só que o foda é que depois pra você copiar pros outros, você fica numa merda, né? Mas até aí já estavam fazendo isso, né? Você tava acostumando já a pegar fita ruim, né, cara? Imagem ruim, né? Tava, né? Mas a gente sempre queria ter o melhor, né, possível, né, cara? Sim. Tanto que as fitas ruins mesmo que eu tinha, eu não copiava pra ninguém. O máximo eu ia. Nem prestava também, né? Eu ia ver. Quando alguém queria ver, eu ia ver junto, né? Nisso a gente foi trocando bastante fita, eu consegui completar a nova geração com essas fitas originais, né? Cara, peraí. Deixa eu tentar. Você completou as 7 temporadas comprando essas fitas. Então, cara, na verdade não as 7, porque o primeiro ano. Ah, sim, você já tinha, né? É, eu acabei copiando as fitas da locadora e tal, né? Cara, mas é muita coisa. Ó, a nova geração são 178, não é? Pois é. 178. Vamos dizer assim, a primeira temporada não. Mas, cara, é muita coisa e muito dinheiro, né? Porque as fitas eram importadas, né? Eram importadas, era naquela faixa de 25, 30 reais por episódio, né? Caramba, então, cara. Foi uma grana violenta mesmo. Claro que pra também ajudar isso, eu também vendia cópias dos episódios, né? Por um preço justo também, né? Sim, que... sim. E com a grana eu comprava as fitas também, né? Acabava rendendo o dinheiro das cópias, rendia pra comprar mais fitas pra gravar pra mais pessoas e pra divulgar mais. Eu brinco que eu devo ter mandado fita sem brincadeira, cara, pra quase todos os estados do Brasil. Eu mandava, cara, chegou num ponto que eu ia tanto no correio que o atendente do correio virou pra mim e falou assim: olha, a sua empresa não tá interessada em fazer uma parceria com os correios pra baratear, porque você vem aqui todo dia, né? Eu sou de empresa, eu falei, particular, né? Caramba, cara, que loucura, mano. Cara, todo dia, meu. Ia lá com caixas e mais caixas pra enviar pro Sedex. Mas é todo dia mesmo, durante a semana? Só semana era assim? É, não digo todo dia, mas umas 2, 3 vezes por semana, com certeza. Né? Era aquela sua rotina de carregar um saco, sei lá o que era, uma mochila de fitas, né? É, eu passava, sei lá, numa loja Americanas da vida e comprava as fitas virgens, vai. Uhum. Saía com 40 fitas virgens. Caraca. Mas você pegava a melhor fita, tipo BASF ou TDK, que era mais vagabunda? Ah, cara, tinha de tudo. Dependia do preço. Ai, cara. Tinha muita TDK. TDK eu comprava esses shoppings chineses que tem um monte hoje em dia em São Paulo. Na época tinha um ou dois só, né? Cara, eu fazia muita cópia nessa época, mas de outros filmes também, de outras paradas. Cara, eu manjava muito, assim, qual que era a melhor fita, mais ou menos, a porcaria, né? Você devia também na época, né, cara? Tá bem a par disso, né? É, então tinha, eu lembro que tinha JVC, tinha TDK, tinha Sony, tinha BASF. Não, tinha umas que eram meio genéricas, Bulk, lembra da Bulk? Ah, essas eu não usava não. Essas aí eu usava, cara. Tinha uma época que falei, meu, deixa eu apelar aqui porque tá complicado. Tinha Nippon também, Nippon, nossa. Nippon, é, pode crer, cara. Eu procurava comprar alguma que eu soubesse que ia durar, né? And captain's control, do it. No, Commander Rackbirth, captain's control, we honor and make it so. And get that, and Captain Picard. Mas enfim, aí, né, quer dizer, você tava lá, essa sua rotina, cara, de 3 vezes por semana, mais ou menos, mandando fita pro Brasil inteiro, durou quantos anos? Foram anos, cara? Foram, cara, nossa, olha, eu acho que de 96 não, 98, vai, acho que até, cara, até eu comecei a Enterprise, porque quando começou a Enterprise, mudou a tecnologia, né, já era o chamado VCD, né, cara? Sim. E já dava pra começar a baixar as coisas também com mais facilidade, embora você precisasse de uma internet um pouco mais rápida, né, porque na época não era essa potência de hoje em dia, né? Não. Pra baixar um episódio demorava, pelo menos pra mim, demorava até mais de um dia pra baixar um episódio. Cara, aliás, né, no dia que a gente tava lá conversando, tava você contando as histórias, eu vi vocês comentando, você tava falando com aquele amigo seu, Sandro, né, um cara muito legal também que tava lá, que vocês se conheceram numa dessas convenções da frota, né? Foi StarCon, cara, foi a primeira convenção da frota no AMB, foi, eu tenho até a data. Aí, ó. Foi 12 de agosto de 95. Caramba, tá de cabeça, sabe de cabeça. Pois é, então, a Frota Estelar, ela começou no cineclubes, né, depois, essa parte eu não peguei, né, quando eu comecei a frequentar as convenções já era no cinema, no Cine Comodoro, no centro, né, que cabia 1000 pessoas e tal. Depois eles foram eles saíram do Gemini, foram pro Comodoro, e de lá precisavam de um local maior, e foram pro AMB, né. E foi a primeira convenção no AMB para 2000 pessoas, né? Teve a StarCon em agosto, e em dezembro eles fizeram uma Alien MegaCon, que era uma convenção conjunta de Star Trek com o Arquivo X, que estava no auge na época, né? Eu lembro dessa coisa, dessa falação em torno dessa convenção, cara, eu lembro. Mas eles faziam no auditório grande ali, né? Tem um nome específico, eu não lembro agora. O teatro grande mesmo, onde fazem formaturas e tal, né? Depois eles mantiveram no AMB, se não me engano, no Elis Regina, que é um teatro menor. Isso, é. Ah, tá. Mas a convenção do Sulu, que foi em 96, voltou pro teatro grande, né? É, precisava, porque foi gente pra caramba. Foi, acho que foi 3 mil pessoas. E eu tava entre os 3 mil. É, voltando do lance do que eu tava comentando, que eu vi vocês dois conversando, você e o Sandro aquele dia, não sei quem aí deixou baixando o Broken Bow, né, o piloto da Enterprise, durante uma semana. Durou uma semana o download, não é isso? É, na verdade, não foi o Broken Bow, foi o Shuttlepod 1, cara. Ah, foi o Shuttlepod 1, cara, olha aí. É o 16º episódio do primeiro ano. Eu, cara, a taxa de download era muito baixa, né? Era um valor assim que hoje em dia, enfim, nem existe, né? Eu deixei baixando não era nem torrent, né? Era um torrent da antiguidade. Começou a baixar na segunda, eu acho que acabou na quinta, cara. O computador ficou ligado os 4 dias. Mas ainda bem, cara, que você deu sorte, que assim, foi você mesmo que baixou. Eu que baixei, cara. Então você deu sorte que o Shuttlepod 1 é um dos melhores episódios, né? Imagina se todo esse trabalho por um episódio meio ruim, né, cara? Não, mas cara, olha, eu baixava todos, né? É que o Salvador também baixava alguns, eu baixava outros, a gente acabava fazendo a troca. E eu resolvi baixar o Shuttlepod 1 na semana que ele passou. Só que minha internet era muito ruim, cara, naquela época. Era ruim até pros padrões da época, né? Aí demorou 4 dias com o computador ligado. Eu não sei como ele aguentou, cara. Caramba. Outros tempos, né? Quer dizer, mas mesmo nessa época vocês deviam pensar, né? Imagina, pô, que legal, né? A gente consegue baixar em casa, não precisa aquela correria toda, ir pro correio e tal, fita, aquela coisa toda, né? É, ainda mandava VCD pelo correio, né? Porque tinha. Cara, realmente naquela época era. O download era. Não era tão simples como é hoje em dia, né? Tinha gente que não conseguia baixar mesmo, entendeu? Tinha gente que tinha internet discada, por exemplo. Ah, então, imagina, você tá baixando, de repente pega o telefone pra ligar com alguém, acabou, ferrou, já era. É bem assim mesmo. Então acabava despachando pelo correio os próprios VCDs, né? Que isso é até mais barato, né? Que eles são bem mais leves que uma fita VHS. Ah, sim. Mas isso não durou muito não, porque a internet foi aumentando a sua potência, né? E foi democratizando o acesso e chegou um ponto que não precisava mais mandar pra ninguém. E não demorou muito, não. Acho que já no segundo ano da Enterprise já era muito difícil eu mandar então, quer pelo dizer, correio. Vamos dizer que esse período todo de você no correio e tal, foi lá pra 2002, assim, já, não, já acabou, vamos dizer. É isso? É, então, era no final de Voyager, né? O final de Deep Space Nine. E tinha muita fita que a gente pegava também. Eu conseguia fitas de várias fontes, né? Desse Ricardo que eu comentei com vocês lá do Rio. É, alguns na USS Brasil, né? Do Ralph, né? Ah, sim. USS eu peguei alguns episódios lá em VHS na época também. Eles também. Eles vendiam o Marcos Klein, que é hoje em dia o guitarrista do Traje a Rigor. Tá no programa The Noite e tal. Ele é um tracker fanático também, né? E eu me tornei muito amigo dele naquela época. E ele também conseguia fitas que vinham da Inglaterra. Um cara gravava pra ele e mandava, né? Só que interessante é que pra caber mais episódios nas fitas, esse cara cortava a abertura da série. Putz. Então mutilava o episódio. Ele conseguia, onde cabia 6 episódios, ele enfiava 7, vai, por causa disso. Caraca. E as fitas lá, se eu não me engano, na Inglaterra, o padrão é PAL G, né? Era, né? PAL G, né? Aqui era PAL M e os norte-americanos era NTSC. Isso, é. Então, cara, ou você tinha um videocassete que lia PAL G, que não era a coisa mais fácil do mundo, ou você dava um jeito de converter as fitas, né? E quando você convertia as fitas, o vermelho não entrava, entrava o verde no lugar, aí ficava uma merda. Não nada. Cara, que trabalhão pra ainda ficar ruim o negócio. Né, cara? A gente via assim mesmo, né? Ele tava feliz, né? Ah, feliz pra caramba. Você tinha que na sua televisão mexer ali nos diminuir o vermelho, sei lá, TV de tubo, né? Pra conseguir assistir. Tudo isso sem legenda, às vezes close caption, às vezes não. Starship Enterprise. Captain. Captain. Captain. Starship Enterprise. Captain. Captain Starship Enterprise. Cara, uma coisa que eu lembro que você comentou comigo aquele dia lá, cara, que você assistia muitos episódios inéditos nas próprias convenções, né, da Frota Estelar Brasil, né? Que eram bimestrais as convenções, era isso? É, as convenções, no auge das convenções, né, elas eram bimestrais, sim. Inclusive, você comprava o ingresso para a próxima convenção no dia da convenção que você tava, né? No intervalo, você ia num guichê lá e já comprava, me vê o ingresso para a próxima convenção. Porque era certeza que ia ter, né? Aham, uhum, olha você só. Você comprava até a mesma cadeira. Acho que eu fiquei um ano sentando na mesma uma cadeira do Expedito, porque eu comprava sempre o mesmo lugar. Que legal, cara. Mas então, eu lembro você falando, por exemplo, que tiveram episódios que você assistiu que te marcaram muito pela própria qualidade deles, né? E porque vocês estavam lá todos fãs fanáticos assistindo ali, né, cara? É, pela primeira vez aquilo ali, né, cara? Meio que um cinema de trekkers. Então eu lembro que você falou que, acho que foi aquele episódio Call to Arms da Deep Space Nine, que é o último da quinta, quando começa a Guerra do Minion, né? Que você falou que todo mundo ficou maluco ao final, assim. Como é que foi essa experiência aí, cara? Foi, cara. Esse episódio, o pessoal lembra como termina, né? Aquela armada de naves, né? Vindo pra retomar a Estação 9, né? Isso, cara. E o Gal Dukat conseguiu tirar das mãos da Federação, né? E o Cisco deixou aquela bola de beisebol. É. O recado que ele vai voltar, né? E o episódio termina com uma coisa nunca vista em Star Trek, né? Que são centenas de naves, né? Numa frota mesmo, indo lá pra chegar arregaçando, né? E acaba, né, cara? Isso que é o foda, né? Acaba aí. Se acaba, você fica sem pai nem mãe, né? E quando o episódio é tão bom, né? Que eu acho que naquele dia passou 2 episódios seguidos. É Time to... Não, o episódio que veio anterior a esse. Não lembro o nome. Será agora. Que... Você falou Time to Stand? Será que esse eu não lembro agora? É Time to Stand, eu não sei se é o... Isso é o que vem depois dele. É, agora porque é um arco, né? Na sexta temporada são 6 da retomada da estação, né? Então... Pois é. Eu tava vendo aqui, aproveitei pra dar uma olhada, é o In the Cards, né? Que é o episódio que vem antes do Call to Arms, né? É, então vocês assistiram In the Cards lá também. É, então, naquele dia eles exibiram esse e o próximo que terminou a temporada, né? O quinto ano. E na verdade não tinha ainda o próximo episódio porque tava no intervalo das temporadas, né? Nossa, cara. Quem sabia o que ia acontecer? Desespero. Ah, cara, mas e aí terminou o episódio, vocês ficaram olhando pra cara do outro, assim, imagino, né, cara? É, depois que o pessoal parou de gritar, né? É mesmo, mano? Mas foi isso mesmo? Como é que foi, cara? Conta aí. Cara, pra você ter uma ideia, eu lembro que nessa convenção eu levei dois amigos meus que gostavam da série, mas não eram fãs, assim, não acompanhavam muito, né? Quando acabou o episódio e apareceu aquela frota das naves, o pessoal urrava, né? Gritava, batia palma, todo mundo desmaiar lá, comecei de tudo. Um amigo meu chegou e falou assim, meu, isso aí é pra televisão? É um filme? O que é isso aí? Eu falei, não, é um episódio de TV, né, da série, da Deep Space Nine. meu, você tá brincando que tem essa qualidade. Eu não sabia que era assim. Eu achei que era um filme, sei lá. O cara tá meio por fora, né? O cara lembrou da série clássica, assim, imaginou que seria aquela simplicidade, assim, né? Pois é, o cara ficou chocado com a qualidade, né? E a imagem tava muito boa, porque os episódios que a frota passava realmente tinham uma imagem muito legal, um som muito bom, né? Então, não parecia a cópia da cópia, era a primeira cópia, né? Caramba. E ver filmes de... E ver esses episódios com o pessoal, assim, com mais fãs, é muito legal, né? Ô, cara, isso é uma coisa que eu sinto falta, cara. Se assistir com fãs é legal, porque depois vocês comentam, né, cara? Isso é... O Primeiro Contato, o filme, eu lembro que eu fui ver no Gemini, no final de semana de estreia, com o pessoal também da Frota Estelar, né? Eles fizeram uma pré-estreia. Não uma pré-estreia, já tinha estreado o filme na sexta. Fizeram uma sessão especial pros fãs, né? Então praticamente 90% do cinema era fã. E tinha um pessoal meio perdido lá de fora que acabou entrando na sessão meio desavisado, né? Meu, e o filme começou, quando apareceu o nome do Gene Roddenberry na tela, o nego batia palma, urrava, né? Fiquei pensando, o que será que essa galera que não é fã tá achando? O filme inteiro, o pessoal ficava louco, né, com tudo que acontecia. Quando acabou o filme, na hora dos créditos finais, o pessoal levantou e bateu palma, né, aplaudiu, como se fosse uma peça de teatro, assim, sabe? Eu olhei pra cima, cara, no projetor, né, o projetor ali, né, acima das cadeiras, sem brincadeira, tinha umas 5 ou 6 sombras, assim, de pessoas olhando pra baixo, achando que estavam tentando entender o que estava acontecendo. Tipo, virou atração, né? É que nem um zoológico, né? Olha lá. Legal, né? Não, mas é muito legal, cara. Esse é o tipo de coisa que porra, faz falta, né? Imagina, né? É, hoje em dia você consegue isso com os filmes do J.J. Abrams. Né? Então, esse é o problema, né? Só sobrou pra gente ficar empolgado no cinema esses filmes, né, cara? Pois é. Então, porque mesmo com a série nova, nunca mais vai ser igual de você fazer um evento pra... Não precisa ser pra 1.000 pessoas, mas pra 300 pessoas, pra passar um episódio de série que hoje em dia todo mundo consegue baixar, né? É, também não é mais aquela coisa, ver pela primeira vez ali todo mundo junto, né? É, não, você pode juntar o pessoal na sua casa, mas nunca vai ser igual de você colocar 300 ou mais trackers juntos, né? É isso é uma coisa que eu vejo muita gente falar, assim, em várias áreas, né? Em vários tipos de fandom, assim, sabe? Que ficou tudo mais individual hoje em dia, né? Por conta dessa evolução tecnológica e tal, a gente tem um acesso mais instantâneo às coisas. Então aquela coisa de reunir, né, num local pra ter acesso àquilo, né, isso aí ficou pra trás mesmo, né? É, e nas convenções, você e os eventos em geral daquela época, né, você não tinha só o episódio, né, você também tinha acesso a adquirir itens de coleção, né, que você não ia ver em lugar nenhum. É, livros, revistas, pra quem curte, assim, uniformes. Só nesses eventos mesmo que você conseguir encontrar tudo isso junto pra comprar, pra levar pra casa, né? Hoje em dia você vai no eBay e dá um clique ali e já era, né? Pois é. Teve convenção que eu lembro que os caras vendiam trilha sonora de Star Trek 3 gravada em fita cassete. Mas não era a fita original, era os caras tinham CD e gravavam fitas cassete pra vender, entendeu? Uhum. Era esse tipo de coisa que você achava naquela época. Outra coisa que eu lembro que a gente conversou bastante aquele dia, cara, é o lançamento do Generations, né? Conta aí como é que foi o lance do Generations nessa época, cara, e você assistindo lá, porque eu acho que esse foi o primeiro filme que você viu no cinema, né? Ou você tinha visto Undiscovered Country também? Não, eu vi, cara, Star Trek 6 eu vi. Eu vi no cinema, assim, sozinho, né? É, conta aí como é que foi, então, assistindo pela primeira vez e depois do Generations, diz aí. Ah, o Star Trek 6, cara, eu tinha acho que uns 15 anos, né, e tava passando em alguns cinemas em São Paulo. Eu lembro que eu fui ver, já tava quase saindo de cartaz. E, puta, foi um choque, né, porque o filme é bom pra caramba, né? É. Você vai ver um filme desse, que é o encerramento de uma saga tão, tão, né, tão longeva, né, e feito daquele jeito, né, com tanto cuidado, né? Cara, eu fiquei impressionado com o filme. Pena que eu só consegui ver uma vez no cinema. Eu ficava louco pra que saísse logo em VHS, né? Uhum. Aí eu ia copiar e ia ver 600 vezes como agora, do Generations foi legal, porque o Generations estreou nos Estados Unidos, acho que, se não me engano, em novembro. Eu lembro que ele tava marcado por um dia e eles prorrogaram pra uma semana depois. Aí aqui no Brasil, o filme foi estrear no dia 7 de abril de 95. Então, porra, são 4 meses, né? de 5 meses, na verdade, de espera, né? E você não sabe muita coisa sobre o filme porque não tem internet, não tem nada. Você fica sabendo pelo... Revista 7. Revista 7. Tinha os fanzines na época também, que publicavam alguma coisa. Mas pra quem é fã, você fica imaginando, porra, como que eles vão juntar as duas tripulações e tal, né? Só que o que aconteceu? O filme demorou tanto, mas demorou tanto que a Aleph lançou a novelização antes do filme estrear. Ah, foi mesmo? Eu não sabia que era antes, cara. Cara, se não foi antes, foi tipo uma semana antes, entendeu? Caramba. Só que a novelização era baseada no primeiro roteiro, né? Que depois foi alterado o final com a morte do Kirk, né? Sim. Ele morria de uma maneira no roteiro original, que foi pro livro, e no filme ele morreu de outra maneira, né? É, entre outras diferenças menores, né? Eu tenho esse livro aí, eu comentei sobre ele brevemente naquele Intercom que a gente lançou. É, sobre o Generations, a gente fez um podcast sobre o Generations, eu comento sobre outras diferenças que tem na. Que é bem tipo novelização do roteiro original, né? É isso? Isso, tem. Eles também acrescentaram bastante coisa ali legal com a tripulação clássica, que, claro, não ia caber no filme, porque eles não contrataram os atores, né? É. Não aceitaram participar também. O livro é bem legal. Eu, se eu não me engano, cara, eu acho que eu cheguei a ler antes do filme. Mas foi legal, porque quando eu fui ver o filme, tinha muita coisa diferente, né? E também, né, cara, uma coisa é você ver o filme na tela e você ler. É, tentar imaginar o que vai ser cada cena. E a frota fez uma sessão especial dentro de uma convenção, que foi no Cine Comodoro também, né? No dia 8 de abril, o filme estreou dia 7. No sábado, dia 8, eles fizeram esse evento. Que legal, hein? E pelo que eu fiquei sabendo, né, depois, eles compraram uma sessão mesmo da exibição do filme, porque eles já estavam no Comodoro fazendo a convenção de manhã, né? Acho que, se não me engano, a primeira exibição era... uma da tarde, talvez, eles já compraram todos os lugares pra passar o filme lá, né, no evento deles. E, na verdade, cara, eu não tenho certeza se eles compraram ou se eles pegaram o rolo de outro cinema, viu? É, porque eu acho que eles pegaram o rolo da sessão do Gemini e levaram pra lá. Não sei se no Comodoro tava passando o filme. Mas a questão, então, é que daí eles deram um jeito de vocês se reunirem lá, né? É, então, eles juntaram na convenção lá, passou outros episódios também da nova geração e passaram Generations. E o Comodoro era um cinema gigante, né? Eu acho que cabia quase 1000 pessoas lá. Esse Comodoro, cara, eu lembro que ele era bem comentado como meio que o cinema dos trekkers, né? Tinha muitas reuniões lá, né? Não é isso? É, se eu não me engano, as convenções da frota começaram lá em dezembro de 94, que foi a primeira que eu fui, né? E continuaram até agosto, quando mudou pro AMB. Mas é um cinema que, durante toda a sua história, passou muitos filmes clássicos, né? Inclusive todos os Star Trek, acho que foram exibidos lá. Eles tinham uma tela enorme, que acho que era a única em São Paulo, era uma tela, um widescreen assim mais amplo, eu não lembro bem. Então é um cinema meio que preferido do cinéfilo, né? Puta, que legal. Então aí você teve o privilégio de ir lá com os fãs assistir o Generations, né? Nesse caso aí, né? É, e o é legal que você vendo com os fãs, né? E muitos não sabiam, não tinham lido a novelização, a grande maioria, né? Não sabia muito bem o que esperar. Quando o Picard entra no Nexus, você ouvia o pessoal perdido, né, no filme, falando o que tá acontecendo, que não tô entendendo mais porra nenhuma. Natal, de repente. É Natal, né? Cara, e quando acabou o filme, acabou a convenção também, né? O que que eu fiz, meu? Cara, essa história, nossa, eu rachei o bico, cara, quando você contou isso aquele dia. Vamos lá, quer dizer, acabou o filme, acabou a convenção, o que uma pessoa normal faz numa vai situação? Pra casa. Vai pra casa, né? Cara, eu peguei o metrô, fui até a Paulista e vi o filme de novo, cara, em outro cinema. Muito bom, né? E não pensou duas vezes, né? Saiu de uma sessão, obviamente vou para outra, né? O engraçado é que naquela época você não tem celular pra consultar, nem existia, né? Pra consultar horário. Eu lembro que eu fui até a Paulista, comprei um jornal, Estado de São Paulo, abri no meio da Paulista, vi a lista do cinema, estava passando. Por coincidência, o Gemini, que era ali perto, estava passando o filme, né? E ia começar em cerca de 1 hora, mais ou menos. Falei, ah, meu, não tem nem o que falar, né? É. Vai, vamos assistir de novo. Aliás, né, cara, eu queria perguntar brevemente aí, como você teve essa experiência toda, olhando em retrospecto, qual que é a sua opinião do Generations, cara? Cara, eu gosto, viu, eu acho que a morte do Kirk podia ser mais elaborada, envolvendo, sei lá, até naves, né, vai saber, né, ou... uma coisa muito legal, ele assumindo o comando da Enterprise D. Cara, dá pra fazer tanta coisa ali, né? Sonhada pelos fãs, né? Coisa que você só imagina. Aí não aconteceu nada disso, né? Bolaram uma história de um tempo paralelo do Nexus, enfiaram a Whoopi Goldberg de alguma maneira no roteiro, né, pra chamar também, chamar o Non-Tracker, né, pra botar ela no trailer também, entendeu? É um nome, né, uma cara conhecida. E meio que bagunçou um pouco, eu achei, do meio pro final, mas no final eu gostei do filme, sim. Não é um dos meus preferidos dentro dos Star Treks, né, mas não é tão ruim quanto o Nemesis, por exemplo. É, não, Nemesis é decepcionante, cara. Eu lembro, pra mim, foi uma decepção muito grande. Apesar que, hoje em dia, eu gosto bem mais dele do que eu gostava na época lá, sabe? É, mas, de fato, por exemplo, Generations, apesar dele ser um filme problemático em, né, em aspectos diversos aí, pô, ele é um filme que diverte, sei lá, pra mim, por exemplo, também é um filme que me marcou muito lá, quando eu vi, foi o primeiro filme de Star Trek que eu vi no cinema, né, cara, eu fiquei muito empolgado, assim, sabe, é um filme que eu guardo um carinho muito grande, assim, sabe, cara. É, eu gosto dele também, cara, também por causa disso, né, pela espera, por ser um dos primeiros que eu vi no cinema, foi o segundo, né, que eu vi no cinema, mas foi o primeiro que eu pude ver mais vezes, né. Ah, que eu vi com outros fãs e tal. Ainda bem que não foi o Insurrection ou o Nemesis, foi o Generations. Eu consegui fazer isso. Ah, que bom, né, cara? Então, mas nesse período aí, quer dizer, vamos dizer que esse meio dos anos 90 aí, é onde foi, juntou tudo no seu caso, né? É, você tá podendo ver os filmes no cinema, começa a frequentar eventos da Frota Estelar, começa a descobrir meios de conseguir episódios, né, das séries que estavam surgindo e episódios que estavam sendo lançados. Esse período que deve ter sido mais rico ou mais interessante para ser um tracker ou para você, como é que você julga nesse aspecto, assim, em termos de fã no Brasil, tal, para você, aquela época... Ah, é, cara, aquela época lá é meio que a... Foi meio que a consolidação do que já vinha sendo construído na década de 80, né? E foi a consolidação e o auge, né? Porque depois a comunidade de fãs, a tendência foi diminuir tudo, né? Aonde que você vê essa, que seria o ponto, o pico, a partir de qual ponto que daí começa o declínio? Eu digo, o ponto de vista assim, daqui, Brasil, fãs daqui... Eu imagino que isso vai ter relacionado também com o que estava acontecendo lá fora, né? O próprio franchise estava sofrendo meio que uma saturação a partir de um determinado ponto, né? Olha, cara, eu acho que o aniversário de 35 anos da série foi em 2001, né? É. Eu acho que ali foi o auge, viu, cara? Na verdade, teve vários auges, né? Em 94 foi muito forte, né? Com o Star Trek saindo na capa da Time até, né? Isso, é verdade. É. E com com duas séries, a nova geração pro cinema e duas séries, uma série Deep Space na televisão e Voyager sendo lançado em 95. Mas pra mim, o aniversário de 35 anos acho que foi o ápice de Star Trek aqui pra gente. Depois, infelizmente, só decaiu, né? Enterprise durou só 4 temporadas, depois teve um hiato muito grande, até que eu tô com uma novidade, que foi, no caso, o filme do J.J. Abrams, né? O Nemesis de 2002 também foi um fracasso total, e de bilheteria, de crítica. Não, então, eu acho que tem também uma relação aí com... Por exemplo, muita gente ia pras convenções pra poder assistir, ter acesso aos episódios. Não só assistindo lá no auditório, mas também pra pegar fitas com a galera, que nem vocês faziam aí esse mercado negro de fitas aí, digamos. Né? Então, quer dizer... Quando você passa a poder baixar, passa, sabe, é mais fácil de ter acesso? É, porque as convenções, se você não tem episódio inédito pra passar, já começa a minguar, né, o interesse. Não tem novidade, né? Não tem, cara. É legal você ver os amigos, né, é legal você estar nesse ambiente, é super gostoso. Mas o que leva o pessoal pra convenções, principalmente é o material inédito, né? Não é você ter a peça de teatro do, sei lá, em Klingon ou... Até uma palestra legal como o Perluigi, né? O professor Perluigi fazia. Eram os episódios, né? Se não tivesse episódio, acho que não ia chegar nisso. Porque ator mesmo só começou a vir. Veio em 96 o Sulu, né? Depois eles trouxeram o Chekhov, o Walter Koenig. E o Nimoy, que foi o auge, assim, mas também foi o último evento da Frota Estelar, em 2003. Então não era. Nunca foi assim a vinda de atores ou de pessoas da produção que motivou, né? Eu acho que realmente os episódios. E depois, quando você começa a ter acesso na sua própria casa, e de graça ainda, né? Com download, fica meio complicado você sair de casa e passar um dia inteiro fora pra assistir coisas que você tem tão fácil, né? Então, no final das contas, é uma conjunção de fatores, né? Porque, além disso, também tem o lance de que a Enterprise é uma série que muita gente começou a falar mal na mesma época, né? Muita gente ficou decepcionada, aquela coisa da expectativa também, a própria qualidade da série que era meio irregular e tal, ou bastante, né, para outras pessoas, né. Então acho que aí tem essa questão da tecnologia, né, de acesso. Então é meio que, né, teve o auge, mas era natural o declínio, né, cara, não ia ter o que fazer, né. É, assim como o declínio da própria série em si, né, embora o quarto ano de Enterprise tenha dado mostras que poderia, se continuasse, poderia alavancar de novo, né. Mas o final dessa era, né, do Rick Berman, do Brandon Braga, que começou lá atrás com a nova geração, acabou finalizando toda uma era pro fã de Star Trek, né. E aqui no Brasil, devido a algumas características do fã brasileiro, né, da dificuldade de acesso, esse tipo de coisa, acabou morrendo junto, né. Embora, durante toda a década de 2000 até 2010, continuaram havendo eventos, né. Muitos grupos continuaram se reunindo e tal, mas reuniões muito menores do que as do passado. É que eu acho que é diferente, por exemplo, de eventos de anime, né, porque junta várias pessoas que têm o interesse, que seria o anime em si, que sempre tem novidades, né? Sempre tem um anime novo, aí o pessoal gosta, aí se junta, faz os cosplays, né? Pois é. Em Star Trek é um pouco diferente, né? A motivação, né, pra você juntar o pessoal. Se bem que é sempre bom ver os amigos, né? Sim. Realmente acabou não vingando no final dessa era aí, né? 2001, 2002, assim, acho que já o que tinha acontecido já virou passado, né? Começou uma nova fase. Paralelo a isso, quer dizer, você estava lá totalmente envolvido com fãs, tal, indo nas convenções. Quando que começa, Fernando, a sua vida na internet? Porque é o seguinte, segundo consta lá no Trek Brasilis, está lá, equipe, né? Aí tem uma descrição sobre cada um, meio que um histórico, sei lá, o que cada um faz. E lá consta que você foi co-criador, né, do site Base Nexus, é isso? É, cara, o Base Nexus, ele foi um site que teve uma vida muito curta, né? Acho que um ano só. Foi quando a internet começou a ser popularizada mesmo, que você começou a... que as pessoas começaram a ter um acesso mais fácil em casa e tal. Eu conheci também nessas listas de discussão por e-mail, né, um rapaz chamado Emerson. E ele tinha já criado essa Base Nexus, só que era um formato meio que militar, assim. Ele era o capitão almirante, e quem ia ser o tenente, o comandante. Eu nunca curti muito esse negócio de patentes, né? Eu achei... Ah, podia ser legal, assim, sei lá, a frota usava, mas eles tinham até uma base pra isso funcionar. Agora, um simples site, né, cara? Aí eu me juntei com o cara, gostei do site, era muito bem feito, né? A parte estrutural do site era muito legal. Falei pro cara, meu, vamos abolir tudo isso aí, vamos mudar um pouco esse formato, né? Que já muita gente já usa. Na verdade, o Base Nexus é quase que um embrião do Trek Brasilis, né? Embora não tivesse tanto material inédito, material exclusivo, ele tinha notícias, tinha algumas curiosidades, coisas que você não encontrava naquela época na internet. Mesmo porque tinha pouquíssimos sites, né? Tinha, acho que, o Organia só que estava surgindo também. Ainda não era aquela potência que depois se tornou, né? E o Base Nexus não foi muito pra frente, não. Acho que ele durou um ano. Era hospedado ainda naqueles endereços gigantes, né? Que cheio de números e o caramba. Era meio difícil. E ele acabou meio que morrendo o projeto, né? Quando que se deu isso? Quando que... Foi no final de... Foi durante o ano de 99, viu, que ele... bem no ano em que estreia, né, em setembro lá que estreia o Trek Brasilis, né? Pois é. E o Salvador já chegou a comentar comigo que ele lembra desse Base Nexus, que também era um site que ele achava legal e tal, mas acabou não indo pra frente mesmo. Acho que a gente não teve planejamento necessário, né, pra tocar. Ele acabou morrendo por conta própria, né? E depois eu não tive mais contato com o Emerson, que era o meu sócio, entre aspas, no Base Nexus. E no Base Nexus, você já fazia o trabalho de, por exemplo, escanear livro, pegar imagem, já tinha... Fazia, alguma... cara. Ah, começou aí então isso. É, com o scanner de mão, né? Ah, então peraí, então talvez nesse aspecto que você influenciou o Trek Brasilis, porque não tinha isso antes lá, é isso? No Trek Brasilis, na verdade, quando o Salvador criou o site, ele era bem diferente, né? Era um Eu não lembro direito, porque... Era só pra notícias mesmo, não era? Era só pra notícias, tinha um visual... Tinha um visual bem, assim... Bem simples, né? Não tinha muitas sessões, nada. Era basicamente uma página de notícias mesmo. Uhum. Com o visual que era possível na época, né? Mas enfim, então como é que se deu o lance de... Acaba o Base Nexus... Aí tá surgindo o Trek Brasilis e como é que é? Você conhece o Salvador? Como é que se dá isso? Então, o Base Nexus foi morrendo durante o ano de 99. Aí o Salvador criou o Trek Brasilis em setembro de 99. Mas eu nem fiquei sabendo, né? Eu fui conhecer o Salvador e o Trek Brasilis em 2000. Em janeiro, acho, de 2000. Nessas listas de discussão, né, que eu comentei com vocês, que eram muito fortes na época. Tinha duas listas de discussão muito fortes. Era a Trek BR e a lista da própria Frota Estelar, que era hospedada no Yahoo. A Trek BR já era meio independente, tinha o seu próprio sistema lá, né? E era uma troca muito forte de informações. De... E era, não, é só pra esclarecer, cara, tem muito ouvinte que não faz nem ideia. São listas de e-mails, né? Isso, eram e-mails. Você assinava a lista, você mandava um e-mail pro endereço tal lá, e você começava a receber... uma porrada de e-mail, de todo mundo comentando as coisas, nego respondendo e-mail do outro, e assim, e vários assuntos ao mesmo tempo. Se você ficava uma hora sem abrir seus e-mails, quando você abria, tinha, tipo, 30 e-mails pra você ler, sabe? Caramba. Passava a noite lá respondendo e-mail, tá? Eu mais lia do que respondia, né? Ah, sim. Tinha muita gente que assinava só pra ler mesmo, que não tinha contato, não ficava respondendo tudo. Porque era divertido ler, né? Era discussões, né? É como se fosse um fórum, só que por e-mail. Num desses... Em janeiro de 2000, uma dessas mensagens do Trek BR, um cara falou do Trek Brasilis, eu nem lembro quem era, falou assim, olha, vocês conhecem esse site? Deu uma olhada, é meio diferenciado e tal, né? Quem faz é o Salvador Nogueira, amigo meu. O cara escreveu isso. Aí eu fui lá ver. Vi e reconheci que realmente o site era muito bom, cara. É assim, chamava atenção mesmo. Ele tinha um diferencial, né? No texto, na informação, e eu resolvi escrever pro Salvador, né? Falei, puta, eu não tô mais com a Base Nexus, acho que eu vou... Será que o cara não precisa de ajuda? Será que não dá pra também, sei lá, ajudar ele com as notícias, alguma coisa, né? O Salvador super receptivo, começamos a conversar, acabamos criando uma amizade aí por e-mail, e eu acabei ajudando ele, no primeiro momento, com esse tipo de postagem, de notícias e tal. Mas não era nada elaborado ainda, né? E o site foi indo assim até... Então, no primeiro aniversário do site, em setembro de 2000, o Salvador resolveu mudar tudo e fez um layout diferente. É, detalhe, só um detalhe aí, né, que o Trek Brasilis já é bem minucioso desde o começo, né, porque setembro é um mês que todo fã sabe que tem um significado, né, então tem que ser tudo em setembro, né. Então, não foi no dia 8, mas foi no dia 24 que o... Ah, mas se eu não me engano, a nova geração não estreia no dia 25 de setembro? Alguma coisa assim? É 27, né? 27 de setembro. 27? É, então tá 27. Ali, ó. Tá ali, tá próximo. O 29, então não lembro bem, mas é no final do mês. É aí, ó. Então, quando o site fez um ano, o layout foi mudado. E a grande diferença é que, como todos os sites da época, ele tinha o fundo preto, né? E letra clara. O Salvador mudou, ele colocou o fundo branco e letra preta. Que era uma coisa muito inovadora na época. Era difícil você ver sites com fundo branco. Cara, é verdade. Agora que você tá falando, eu tô lembrando da quantidade de sites com que era aquela página preta, assim, né, cara? O fundo branco realmente foi uma novidade. Inclusive, ele tinha, se não me engano, ele tinha um visual meio cinzentado também, que virou um azul marinho, né? Que até hoje é usado, né? O azulzinho, é isso, é verdade. É a cor oficial do site, né? O azul marinho e o branco. Aí o site começou a postar um pouquinho no conteúdo fixo, né? Que acabou se tornando esse conteúdo clássico aí. Uhum. O que aconteceu? A gente começou a recrutar pessoas, né? Pra trabalhar. Porque não dava só os dois pra fazer tudo. Eu conhecia um pessoal muito bom também dessas listas de discussão, né? Que no caso era o Luiz Felipe, né? O Luiz Felipe Tavares. Que eu conheci também trocando fitas, né? O Luiz Castanheira era muito ativo nessa lista de discussão, porque ele publicava reviews de temporadas completas, né? De todas as séries de Star Trek até o momento, por conta própria. Ele escrevia lá, soltava um e-mail gigante lá, nem se importava se o pessoal ia ler até o fim, não ia, mas ele... Cara, ele fazia isso pra compor e-mails. Isso. Cara, olha isso, cara. Olha isso. Ele atualizava sempre. Quer dizer, ele não tava nem aí se o negócio sumisse na internet, se ninguém lesse, né? Não, ele tinha necessidade de... De botar pra fora, né? Botar pra fora e colocar. Que legal, né? Fascinating. Aí o Luiz também... Os dois Luiz, né? O Luiz Felipe, o Luiz Castanheira. O Salvador também trouxe um pessoal que é... Se eu não me engano, acho que era a Lia, que era uma menina, a Adriana também. Lá do Rio veio o Cláudio Silveira, que também é o... fã de Star Trek também das antigas, que é amigo do Luiz Castanheira. O Fernando Rodrigues, que é aquele que fez o podcast no carro. Ah, olha aí, ó. E a Mariana também, que são eram de Campinas, né? Hoje em dia, acho que eles não moram mais em Campinas, mas eles eram de Campinas. Olha aí, ó. Eu moro em Campinas, hein? Imagina se eu encontro qualquer hora esse povo, hein? É, então. E eles tinham participação num fã-clube aí, acho que era Base Campinas, se eu não me engano. Mas hoje em dia, acho que não existe mais. E também se juntaram, só que aí fomos juntando, né? O pessoal, o Gustavo Leão, que era o editor do Trek Web na época, né? O algoz dos trekkers. A Suzana, que inclusive é coautora do Almanac de Jornada nas Estrelas, junto com o Salvador também, e escrevia também para a Frota Estelar, que a Frota soltava informativos pelo correio, né? Não tinha internet na época, né? Eles mandavam material impresso pros sócios, né? Ah, eu lembro, eu recebi alguns. Então, ela escrevia uma parte... Tinha até o Diário de Bordo também, né? Tinha, era a revista, né? Que era muito boa, por sinal, né? Sim. É, eu tenho algumas, acho que eu tenho só umas 3 ou 4 Diário de Bordo, mas era muito bom mesmo, cara. O Diário de Bordo e os fanzines, Tracker Report, Star Mix, Star Mix, você comprava até em algumas bancas de jornal, isso, né, cara? Tracker Report, Star Mix, e tinha um Starfleet, eu não sei, que era sobre naves, né? Eu acho que eu tenho... Eu também tenho um desses. Eu acho que eu tenho um desse aí também, um ou dois aí. Era assim que a gente se informava. Tinha também um fanzine chamado Warp 9, não sei se vocês lembram, que era sobre tecnologia também. Não lembro, cara. Esse não lembro. Esse era muito bom, você tinha que assinar, né, pra receber em casa. Era muito, muito bem feito, né? Na base do Xerox também, né, cara? Mas tinha matérias que eles traduziam, outras que eles escreviam. Tinha também um pessoal de Fortaleza, que era o Grupo Avançado de Fortaleza, que tinha um fanzine muito bom também, que você também tinha que assinar pra receber, né? Tudo pelo correio, né? E era assim que a gente se informava. Cara, mas o interessante é que o que tem de site, não tantos, mas tem alguns sites hoje em dia, ou blogs, né, de Star Trek no Brasil, que não tem um terço da dedicação desses fanzines de Xerox, cara. Porque o que eu aprendi de informação nesses fanzines, cara, sabe? Coisa de dedicação, assim, que o cara teve que ter um trabalho, sabe? Pra fazer, pegar informação. Que hoje em dia não é todo mundo que tem. Mesmo com a internet hoje em dia, como é fácil e tal, não tem, você não vê tanta dedicação, assim, no geral. Tem as exceções, claro, né? Mas é admirável esse trabalho desses fanzines, cara. Então, e alguns fanzines, por exemplo, esses Tracker Report, Star Mix, você encontrava em banca de jornal, né? Não em toda a banca, né? Mas em regiões centrais, tipo a Avenida Paulista e tal, mas você acabava encontrando, você entrava na banca e saia com fanzine de Star Trek, com novidades. Tudo bem que as novidades já tinham uns 3 meses. Mas era uma maneira de se informar, né? Além de outra maneira também, que eu sei que o Valdomiro usou bastante, que era a linha da Frota Estelar que você ligava, né? Nossa, o Trekline. Trekline. Quem se lembra de Trekline, cara? Era o... Você ligava lá e ouvia todo dia uma mensagem, uma gravação com notícias, com informações novas, totalmente grátis, né? É, cara, era só o preço de um impulso telefônico, né? É, porque era um sistema, se não me engano, era um sistema de caixa postal que eles adaptaram, que você, na verdade, era um número pra você deixar recados pra alguém, né? Que a pessoa depois ligava lá e ouvia os recados, uma secretária eletrônica, né? E eles aproveitaram esse espaço que a pessoa tinha pra gravar a mensagem antes da... Tipo assim, deixe sua mensagem após o bip, né? Sim. E eles aproveitavam e usavam esse um minuto pra passar informações de Star Trek, né? Um negócio muito bem bolado. Não, e tinha trilha sonora de fundo. Cara, isso aí com certeza me serviu de influência pra depois criar podcast e tal. Assim, pelo menos algumas coisas eu absorvi daquilo, né? Por exemplo, uma coisa que tá na minha memória, assim, cara. Todo era um minuto, né? Sei lá. Todo programinha, né? Quer dizer, você ouvia o negócio, ao final o cara falava caplá, lembra disso? Pois é. Então, isso aí é um negócio que eu uso no podcast, cara, porque é a influência direta do Trekline, cara. Que é uma coisa que... Cara, o Trekline era o seguinte, a primeira coisa que eu fazia ao acordar não era escovar o dente, não era comer, não era dar bom dia pra ninguém. Era a primeira coisa que eu fazia ao acordar era ir lá e ligar pra Trekline, né? Pois é, e era muito frustrante quando não tinha novidades, né? Não, mas era legal porque tinha Trekline 1 e Trekline 2, né? Lembra? Sim, a partir de uma determinada época começou a ter, né? Mas por que 1 e 2? Ah, porque o cara pegava, acho que pra... Não sei porquê, na verdade, né? Sei lá. Acho que tinha pouco tempo pra gravar, né? Eles tinham muita informação pra passar. Resolveram, acho que, alugar outra linha desse sistema. E tinha a Xerline também. Xerline, que na época eu também era fã de Arquivo X, comecei a ficar fã de Arquivo X, também ligava. Então eu lembro que, sei lá, os primeiros quase, sei lá, 5 minutos do dia, era sempre isso, ligar pra essas linhas, cara. E naquela época era interessante que, cara, é incrível, era só ligar pra essas linhas, alguém pegava extensão. Estragava mesmo na gravação, tinha que avisar com um telefone. Ai, cara, putz, outros tempos. Cara, isso aí que a gente tá comentando, só pro ouvinte aí, que nasceu nos anos 90, né, nem sabe, nem tem ideia disso tudo. Isso aí é lá pra 95, 96, não é, ô Fernando? É isso mesmo. Eu lembro que quando o Worf foi pra Deep Space Nine no episódio The Way of the Warrior, um integrante da Frota Estelar tava nos Estados Unidos e viu o episódio e gravou no dia seguinte as impressões dele. Eu lembro de muitas coisas que a gente só ficou sabendo depois, foram anunciadas no Trackline mesmo, né? Foi, inclusive o cara falava que a abertura da série tinha sido mudada, que tava mais dinâmica. Umas informações que iam chegar daqui 3 meses nos fanzines, né? Uma coisa que eu me lembro, cara, que foi lá pra... Numa dessas ligações pro Trackline, porque às vezes tinha também algumas coisas sobre tecnologia, né? Lembra que às vezes era o assunto do dia, acho que não tinha notícia nenhuma de Star Trek, aí o cara falava um pouco sobre tecnologia, né? E aí eu lembro que um deles foi falando sobre uma tecnologia revolucionária que ia surgir, que era filmes digitais numa mídia nova, ou seja, era sobre DVD, cara. Sabe? Eu fiquei sabendo sobre DVD pela primeira vez no Trackline, inclusive. Então, cara, marcou época mesmo pra quem viveu. Pessoal, o pessoal que tá ouvindo ali, assim, nossa, como esses caras são velhos. Cara, mas cara, há 20 anos atrás já, né, meu? Então, tudo que existia naquela época não existe mais, né? VHS, convenções. Convenções? Caramba, convenções de Star Trek tá no mesmo nível que VHS em termos de extinção, né, cara? Trackline, né? Cara, as coisas mudaram muito rapidamente, né? Nossa, então, cara. Tudo isso é um passado pré-histórico, né? Lá para aquela linha do tempo sua aí, né? Trek Brasilis e tal, tem a reformulação em 2002, 2002, né? 2000 é a primeira reformulação, né? É a primeira reformulação 2000 e... 2000 mesmo. 2000, tá. Primeiro aniversário do site. Tá. Don't you understand? E depois, se eu não me engano, teve mais uma atualização do layout, e foi quando começou a surgir esse material clássico aí, que vocês leram, vocês acompanham no conteúdo clássico, né, no site. Ah, sim. Só nessa época. Cara, conteúdo clássico é Bíblia, cara. Tá sempre ali, vez ou outra tem que voltar lá, cara. Então, foi uma época meio que um auge criativo do site, né? Toda semana tinha um artigo novo, tinha um rodízio entre os colunistas, né? Cada um escrevia sobre um tema. Algumas vezes, algum especial também, né? E isso foi por muitos anos, cara, mas chegou numa hora que começou a rarear, né? O pessoal começou a... Sabe como é que é, né? O Trek Brasilis, assim, ele não é um... Não é um site com fins lucrativos, né? Ninguém nunca ganhou nada com ele financeiramente, né? A gente ganhou muito com ele, de experiência, fez amizades, tudo isso aí, valor incalculável. Mas financeiramente, não. E as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que tocar a vida, né? Chega num ponto que às vezes você tem que abrir mão desse hobby para ir conseguindo as coisas para você mesmo, né? E foi o que aconteceu, cara. Lá para 2004 pra frente, esse material exclusivo começou a não ser tão produzido. Ficou mais na base das notícias. Chegou uma época que nem notícias mesmo, né? Chegou a ficar um mês sem atualização. Nunca pensamos em fechar o site, tirar do ar, mas a gente tinha que achar alguma solução pra isso, né? Foi justamente quando surgiu o Ralph, né? O Ralph Pinheiro, que era só um leitor. O cara salvou meio que o site de sumir de vez, mantendo a parte de notícias atualizada, né? Pô, então o cara é um grande mérito, né? Pois é, se não fosse as notícias, né? Fica ali o memorial, né? Sem nada de novo, né? Chega uma hora que, se você já viu tudo que tem lá, talvez você não acesse mais e vai morrendo, né? É mais difícil. E eu sei que sempre tem gente que tá comentando religiosamente lá. Sai uma notícia, tem pelo menos uns 5 caras, sei lá, que estão lá direto, né? Tem, o Leandro, né? Em 2007 o site mudou, né? Ele virou esse formato que é hoje em dia, que é o formato mais moderno. Inclusive para atualizar, porque antes para você jogar um texto lá, você tinha que fazer na mão praticamente o HTML. É um negócio muito complicado. Ah, não, isso aí então é quando tem aquela última notícia assim do tipo... você chega no conteúdo clássico hoje, já faz tempo na verdade, aí tá assim... o site se atualiza para o século XXI. É quando teve essa atualização? Isso, foi no final de 2007. Isso, 2007, verdade. No final de 2007 para 2008, o Leandro, que se juntou ao Trek Brasilis, acho que em 2003, ele veio do Jornada BBS, que era um site, eu não lembro se era Jornada BBS ou Portal Jornada nas Estrelas, mas era um site que também tinha notícias, tinha um material exclusivo, né, mas não teve uma vida muito longa esse site, né, ele também era focado no fórum e tal. O Leandro, ele veio em 2003 pro site e acrescentou muito, inclusive nessa parte do script, né, do motor que faz o site funcionar, que é a especialidade dele, né? Uhum. Ele implantou um sistema mais moderno e tal, pra você colocar notícias, tudo. E o material antigo a gente transformou em conteúdo clássico, né? Que ficou aquele botão na parte de cima que você pode ter acesso. Eu lembro quando veio essa notícia, o site se atualizará, cara, eu não entendi nada. O que vai acontecer, né? Porque assim... Mas eu lembro muito bem, assim, de estar, sabe, que eu tava acessando lá em 2007 e aí aparece isso, né? Aí fiquei assim, o que vai acontecer? É, virou um esquema de... tipo um blog, né, na verdade. Tinha que ser assim, né, porque o jeito que estava sendo feito já estava muito ultrapassado o sistema de atualização, né, de material. Agora é tudo... agora não, né, desde 2008, 2007, 2008 é tudo bem automatizado, é muito simples você colocar um texto lá e tal. Não tem que fazer na mão o HTML, botar negrito, botar tags, como a gente fazia antes, né. E, cara, assim, inevitável, né, falar sobre, por exemplo, a gente vive numa época em que vai voltar, Star Trek tá voltando, né, a gente tem uma sensação de Star Trek voltando, inclusive isso foi uma coisa muito legal que o Salvador Nogueira disse lá no dia, lá na Saraiva, né, no lançamento, no relançamento do Portal do Tempo, que ele falou, pô, isso aqui lembra muito um período anterior da franquia já, né, onde tinha o surgimento da nova geração, tinha esse ar, né, de tá voltando, vai vir uma nova série de Star Trek, no caso é a primeira na época, uma série, primeiro spin-off, né, então tinha aquela coisa, né, só tinha os filmes só durante anos, então é um pouquinho parecido com o que a gente está vivendo agora. Então, tendo isso em mente, como é que você vê, assim, qual é a sua expectativa para a série nova e se isso vai, de alguma forma, dar uma reenergizada nos fãs e, de repente, até em vocês do Trek Brasilis, e, enfim, o que vocês já... vocês conversam sobre isso? Como é que tá essa, atualmente para vocês essa fase da franquia e o lance de vocês, assim, vocês como fãs? Olha, é muito legal que a gente tenha material novo para divulgar, para ir atrás, né? Para começar a soltar desde os primeiros esboços até quando o primeiro episódio for pro ar, que é uma coisa que a gente fez com o Enterprise, que eu lembro bem. Que quando o Enterprise estreou, parecia que era um filho que nasceu, né? Porque a gente acompanhou desde o começo, desde o anúncio que ia ter uma nova série e tal. É mais ou menos o que está acontecendo agora. Eu tô bem esperançoso nessa série aí. Eu realmente não sei muito o que esperar dela, né? Dizem que pode ser uma antologia, dizem que pode ser no universo, pode ser em outro universo. Eu acho que depois que lançar o novo filme, né, o Beyond, a gente vai começar a ter umas informações mais completas sobre o que vai vir. Mas eu tô bem esperançoso, cara. É legal ter uma série surgindo, ainda mais sabendo que a gente vai ter acesso fácil a ela, né? Sim. Daquela maneira que não convém explicar muito bem, mas... quanto ao filme novo, cara, olha, eu só espero que seja um filme bom, que dê pra assistir, porque esses filmes do J.J. Abrams, cara, não... sei lá, não me conquistaram muito, não. Achei legal, é legal, o primeiro filme, principalmente, né, todo o burburinho em torno de Star Trek de volta, né, com uma roupagem super moderna, mas não me empolga muito, não, a ponto de perder o sono, entendeu? Não é mais aquele, você não vê aquele garoto que gastava mó grana com o episódio da nova geração original fazendo isso com, por exemplo, esse filme, né? Ah, não, né, é só torcer pra que não seja uma bomba, né? Pra que não seja, eu acho que dessa vez o filme tem potencial para ser o melhor desses três novos, né? Depois do segundo trailer, né? A gente começa a imaginar isso, depois do evento que teve lá em Las Vegas, inclusive o Salvador foi cobrir, o que ele viu lá, e contou assim, também contou no dia da Saraiva, né? Vocês estavam lá, vocês lembram? Deixou todo mundo um pouco esperançoso, né? Quem sabe desacertaram dessa vez, porque para fazer outro filme, como Into Darkness, reinventando a história já consagrada, né? Com o Khan, invertendo papéis no final... Ai, aquele lá foi... Não tem necessidade. Foi sofrível, viu, Bê? Por que você vai zerar o universo se você vai fazer praticamente a mesma coisa, né? É, exatamente. O que eu penso de maneira geral é o seguinte, se os caras queriam fazer um reboot, que fizesse um reboot mesmo, não um soft reboot, né, cara? Tinha que ter tido a coragem de zerar tudo mesmo e bola pra frente. Se for pra, quer repetir personagem da série original, beleza, vai. Não é minha opção, não é o que eu faria, né, aquele negócio, né? Mas já que vai fazer isso, antes tivesse feito do zero mesmo, cara. Sem essas amarras e, sabe, coisas que ficaram meio mais ou menos, né, cara? Pois é, eu te digo, cara, eu gostei mais do primeiro filme do que do segundo, mas de longe. Porque, que frustração, né? Você vê cenas, que são cenas clássicas, são cenas consagradas, né? Como... O grito de Khan, por exemplo, né? do Kirk, o cara, pô, se inverte a cena, o Spock grita, vai se ferrar, né? Não, isso aí... é absurdo, né? Porque eu tinha comentado isso com o Ricardo, cara. A gente fez um podcast sobre Into Darkness na época que o filme saiu lá, né? E aí, a coisa que a gente conversando é o seguinte, quer dizer, aquela cena do Kirk gritando Khan, ela é meio icônica porque ela é ridícula. Não porque ela é boa, né? É tipo um humor involuntário e por causa disso as pessoas lembram pra caramba. Aí parece que o J.J. Abrams não entendeu que é por causa disso que essa cena é lembrada e quis replicar ela alternando papéis. Quer dizer, qual que é a função disso? E ainda mais uma vez reforça a ideia de que o Spock do J.J. é um cara extremamente emocional. Ele não é lógico, ele é somente emocional o tempo todo, né? Então é tão errado em tantos níveis que... Pois é, e os caras na verdade não conseguiram começar ainda essa série direito, porque você acha que no final do primeiro filme eles vão sair pra uma missão de 5 anos, sei lá. É. No segundo filme não, eles ainda não conseguiram fazer nada que preste. E supostamente no final do filme que eles começam então a aventura, né? Não, e pra piorar, quer dizer, aí você pensa assim, primeiro filme é de 2009, quer dizer que só em 2016 que a gente vai ver a missão começar mesmo? Quer dizer... É, então já vai pegar lá no meio, pelo que... É. A gente tá sabendo, né? Mas você pensa assim, pô, precisava pegar no meio, era só ter feito o segundo a missão já, né? É, então... É uma coisa mal feita, é tudo mal feito, cara, sabe? É preguiçoso, né? É preguiçoso. Solução fácil. É sem coragem, é o que eu acho, assim, é sem coragem, sabe? Sem ousadia, sem... É meio, né? Qualquer jeito, né? Se eu quiser ver um filme com Khan, se eu quiser ver essas cenas aí, cara, eu vejo a Ilha de Khan, não preciso ver. Não, e muito mais bem escrito também, né? Com certeza, é um puta de um filme, né? Tem cenas ali que marcaram todos os fãs, aí os caras vão e cagam em cima, né? Cara, realmente eu não entendi qual foi a deles nesse filme, Into Darkness. É. O primeiro dá até pra entender o relançamento, o roteiro tem falhas assim, estúpidas, né? Coincidências absurdas. Mas no frigir dos ovos eu não achei péssimo. Agora o segundo, pelo amor de Deus, cara, não tem condições não. Mas... Perda de tempo e de dinheiro. It's a fake. Perda de tempo e de dinheiro e mesmo assim eu vi 3 vezes no cinema. Mas aí eu vi Nemesis 3 vezes no cinema. Então... Ai, cara. Mas enfim, e relativo ao Trek Brasilis, vocês têm conversado um pouco mais, assim, tipo, o lance do anúncio da nova série deu uma empolgada em vocês ao ponto de vocês estão começando a voltar a falar bastante de Star Trek de novo, ou vocês nunca pararam de falar bastante, como é que tá entre vocês, assim, tá tendo uma empolgação, alguma coisa, cara? Tá todo mundo empolgado, sim, entre a gente sempre teve contato, sempre se viu pessoalmente mesmo, né, não deixou morrer, não, a amizade ou contato nesses anos meio fracos, assim, né. De notícias ou de alguma coisa interessante. Mas agora o pessoal tá empolgado sim, tá? Porque tá percebendo que Star Trek tá voltando pelo menos pra TV, né? Porque eu acho que o lugar dela é na TV, né? O cinema foi mais uma oportunidade, né? Que surgiu e acabou fazendo a série durar por um tempo enquanto não tinha nada na televisão passando. Agora que vai voltar pro nicho dela, embora seja por streaming, né? Mas a gente tá empolgado sim, cara. Vamos só aguardar aparecer mais alguma novidade ou um rumo aí que essa série vai ter, só que já tá gerando bastante discussão, conversas de WhatsApp, o pessoal tá se movimentando aí, tá gerando um burburinho. Assim. Legal, negócio é vocês começarem em 2017 com podcast já, aí já quebra tudo logo de uma vez e é isso aí. vamos ver se sai, né? Isso aí. Mas então, Fernando, eu acho que é isso, cara, acho que a gente pode partir pra meio que um encerramento, ou se você quiser falar alguma coisa, enfim... dar uma complementada ou pra gente fechar aí, que... Ah, cara, eu fiquei contente, né, quando encontrei vocês lá no evento da Saraiva, que revelaram que eram grandes fãs do site, né, porque eu particularmente achava que o site, tudo que a gente trabalhou e fez aí pra informar os fãs, né, durante todos aqueles anos, tipo, já era, né, fizemos nossa parte, o negócio tá lá, ninguém acessa, sei lá, entendeu? Na época teve sua serventia, agora, né, tá lá guardado e só a gente sabe que existe, por exemplo, né? E fiquei muito contente quando eu vi que vocês É, principalmente o que o Valdomiro me falou, que o quanto ajudou ele na formação dele com o Tracker, né? Ah, sim, cara. Pô, isso aí é tipo uma coisa até meio... Eu vejo o Track Brasil, aquele respeito, assim, cara. É outro nível, né? É, você pode ter certeza que pra gente também, fazer o site ajudou demais a nossa formação. A gente era um fã antes de começar esse projeto do site, e no decorrer do trabalho, nos tornamos fãs com um senso crítico mais apurado, né? Com mais informados, né? Então, é legal ver que o que a gente sentiu fazendo esse material também acabou atingindo, alcançando, né, os leitores, e até hoje, tanto tempo depois do auge do site mesmo, a gente encontra pessoas aí com vocês que se referem a ele com uma reverência, assim, né? Ah, não, com certeza. Nossa, Trek Brasília. Claro. Até porque, cara, aqui no Brasil também tem muita gente que se propõe a fazer conteúdo e não consegue, ou, sei lá, não tem a... É uma união de... O Trek Brasileiro é aquela coisa, união de qualidade, com preparo, com... Sabe? É muita gente boa junto. O pessoal é interessado em fazer, né? É, cara, é muita gente boa junto, fazendo por paixão, assim. Então é o negócio é outro nível mesmo, cara. Eu só posso agradecer vocês aí por lembrar da gente ainda. Tá aqui, ó. É um dos sites favoritos no computador há mais de 10 anos. Pelo menos, né? Acho que faz mais uns 12 anos, sei lá. E quanto ao podcast, caras, eu até comentei também com o Valdomiro isso outro dia, conversando aí nos Messenger da vida, né? Que durante muito tempo, eu sempre senti falta de poder, sei lá, parar e ouvir alguma coisa sobre Star Trek, né? Não digo um programa de rádio, mas alguma coisa que eu pudesse ouvir no carro, ouvindo, sei lá, lavando louça, que seja. Porque são assuntos que interessam pra gente, né? Sempre gostoso você falar de Star Trek, você ouvir alguém falando de Star Trek com propriedade, né? E esse podcast que vocês fazem, o Sessão 31, eu acho excelente, sabe? É uma das melhores coisas que tem sobre Star Trek no fandom brasileiro, sem dúvida, são vocês. Então eu fico muito contente de conhecer vocês pessoalmente, de ter essa amizade aí. E também fico muito contente quando vocês lançam podcasts novos, né? Tô sempre ali esperando o novo programa pra poder ouvir, cara. Que vocês conquistaram um fã, entendeu? Ô, cara, obrigado. Isso é o melhor, cara. Isso é o melhor. Você vê. Fica honrado. Você vê o cara que influenciou a gente, tá, sabe, né? Faz parte de uma equipe que influenciou a gente. E daí, meio que é um ciclo, né, cara? Agora a gente tá aí e vamos nessa, né? Vou te convidar pra próximos podcasts. Espero que você aceite, cara, porque eu vou adorar, a gente vai adorar, com certeza, tá aí, ter você aí pra conversar com a gente sobre Star Trek, cara. Ah, cara, com certeza, se vocês me convidarem, eu vou ficar muito contente, que falar sobre Star Trek é um prazer mesmo, né? Quem é fã sabe como é gostoso você falar da série que você gosta, né? Então tamo aí, é só convidar e participa sim. You knock upon my mind, and you beg to borrow a cup of wisdom. You've come to seek the truth, to ask me where it's at. I thank you for your confidence in me, and yet, you see, I cannot draw for you in black and white a map you could follow in your quest for that which all men seek. Bom, vamos encerrando o podcast de hoje, né? Acho que a gente falou bastante, mas foi muito legal. Antes de fechar, então, Fernando, dá o seu recado. Você que cuida da página do Trek Brasilis no Facebook? Ultimamente, com o Trek Brasilis, o que eu tô trabalhando mais forte mesmo é com o Facebook, né? Não tenho postado muitas coisas lá, não tenho escrito nada, mas a página do Facebook é o que cuido. Ah, legal. Então, é isso aí, né? Vão lá, pessoal, curtam a página, né? Trek Brasilis, né? É facebook.com/trekbrasilis. Bem simples. Sim, sim. Muito legal, cara. Então, é isso aí, Fernando. Cara, muito obrigado. Valeu, até a próxima. Bom trabalho no Trek Brasilis e obrigado por tudo, cara. Um grande abraço. Valeu. Valeu, cara. Eu agradeço aí vocês. Ricardo, muito obrigado mais uma vez, cara. E até a próxima. Ah, obrigado. E Jolan True. Bom, antes de fechar, só quero dar um último recado aos ouvintes que nos acompanhem nas redes sociais também, tá? Nós estamos lá no Facebook. Então vão lá, curtam a página, entrem no grupo. Estamos no Twitter, é o @secal31. E também no Google+. Então é isso aí, pessoal. Aproveitem. Ah, outra coisa também. Ainda tá rolando a promoção, né, do sorteio do livro Star Trek Portal do Tempo, certo? E vamos lá. Tem todas as regrinhas aqui na postagem do podcast também. Então as regras de como participar dessa promoção, desse sorteio, tá? É um livro, uma cópia do livro. E é isso aí. Tentem. Boa sorte pra vocês. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí. E... Você dá e não espera nada em retorno. This is the purest form of love. And then, and this is the miracle. If the one you're giving to believes as you, you've found it. The treasure you've been seeking. You've found out where it's at.